Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Estamos aqui com um rapaz. Ele é mais um dos que sofrem crise de abstinência do Eu Gosto de Characos. Me fale um pouco mais sobre como é essa vida sem o podcast. É o seguinte, te leva... Na hora que você, pô, dá a paulada, ele te leva mesmo. Te suga daqui, mano. Deixa você em outra brisa, em outra lei, mano. E as pessoas têm alucinações? O que elas passam a enxergar, a ver? Ah, ver gnomo, ver fadas. É mesmo? Ver bichos, é, dependendo da negativismo, ver demônios. É mesmo? Ver tudo isso? Ver tudo isso, ver vultos. Vê satanismo. Satanismo? Vê tudo isso. Ficou fora, sai do ar. E quando o episódio atrasa, eu ouvi dizer que as pessoas descontam em crianças. O cara sequestra a criança na noia de usar o barato e apunhala a criança, apunhala a criança, apunhala a criança, apunhala a criança, apunhala a criança na brisa, na noia. Pensando que vai salvar ele de alguma coisa, matando a criança. Mas peraí, meu Deus. Como a pessoa se sente assim, sem o Eu Gosto de Chagos? Mais do que um lixo. A pessoa se afunda mesmo. Ela se afunda, ela vira um lixo, ela vira podre. O corpo dela começa a pegar bicho. Que horror. Tudo bem. Vamos liberar o episódio da semana agora, bem cedo. Me desculpa. Black Onyx. Quase errei, mas aí é meio certo, né? Se me corrigir assim. Mais ou menos. Nessa semana estamos reunidos aqui para falar sobre o joguinho de cartas mais sensacional que deixa qualquer World Series Tournament of Poker no chinelo. Não, Magic a colheita, sei lá. Encontro. O encontro. A reunião. Mágica. A reunião. A jardinagem. Jardinagem. O ajuntamento. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilatus. Black Lotus. A Debs de Bebzra. Meu deck é de besta. Como é que é? Atropelamento. Não tem um negócio desse? Atropelar. É, atropelamento. A Debs, ela tem poder de atropelamento, moleque. Ela fala de... Foda-se, Black Onyx. Não, atropelou. Black Lotus. Humano! Eu invoco o dragão branco de olhos azuis. É, não, dagrão, pera, jogo dagrão. Errado. Dagrão. Tava com a minha espada e arados virada pra baixo, seu patinho. Eu anulo, mas droga. Eu anulo sua espada, foda-se. Mas eu tenho aqui o Exódio, é o proibido. Ah, desculpa aí, então. Vocês estão falando de Yu-Gi-Oh? Truco. Não, é Pokémon 6. Imagination. Phelps! Você sabe que o jogo é foda quando você vê que o Alexandre Frota joga, mané. Porra, é verdade. Representa. O Ogro! Mana vai. Iluminar os pensamentos. Quem joga, eu não viro as cartas, né, brother? E o Crusher? Mana bicho vai. Ganhei do outro. E é isso aí. Nessa semana, eu não lembro mais das coisas, mas a gente vai baixar muitas manas, vamos usar beijos com atropelamento, com silenciar, com, sei lá, com estar... Para que você tá passando. Tudo isso e muito mais depois do e-mail. Shmail. Shmail. E-mail. Com volume um pouco abaixo do normal, porque agora eu moro numa vizinhança em que todo mundo ouve o que todo mundo fala. Eu ouço os meus vizinhos o tempo todo. Geralmente a família aqui embaixo briga e os vizinhos de cima veem televisão muito alto, assim. Então o Direito estava gravando até uma música aqui, Rebeca, pro Baixo Frente Soco. E no final, o cara do oitavo andar, ele gritou: canta muito! E eu me toquei. Cara, dá pra ouvir tudo agora. Acabou aquela mordomia que eu tinha de morar recluso no isolamento e que ao meu redor só tinha chineses. Mas essa leitura de e-mails do Baixo Frente Soco, e você chega até nós por eugostodejogos@baixofrentesoco.com. E o nosso mais proeminente e meu favorito canal de comunicação no momento é o nosso grupo no Facebook, em facebook.com/groups/baixofrentesoco. Não é não? Tá certo? Temos lá, tá certo. Quantas pessoas estão agora? Deixa eu ver. 820. Caraca, quase um fórum de anime. Quase um fórum. 820 é pessoas é bastante coisa, cara. Porra, orgulhoso. Parabéns a todos os envolvidos. Beijo pra todo mundo do grupo. Beijo pra todo mundo. Alguns recados, Rebeca. Desde o nosso último episódio, que eu não lembro quando saiu, tivemos o aniversário do Senhor Eternidade. Parabéns a ele. Parabéns. Essa coisinha pequena e miúda com o nariz maior que o resto do corpo. Fez 20 e... eu tô com 28, ele fez 27. Parabéns ao Senhor Eternidade. E quando este programa for ao ar, na sexta-feira, teremos um dia... Será, né? Um dia depois do aniversário de quem, Rebeca? De quem? De quem? Sabe de quem? Caramba, não sei. De quem? Debs Your Love. Ah, da Debs, meu amor. Como eu fui esquecer? Debs Your Love. Então, parabéns, Debs, pelo seu Zé. Débora vai fazer 25, Debs, acho. Minha gêmea. 25. É, gêmea não, né? Outra história, amante. Debs novinha. 25 aninhos de Dedé. Parabéns a Dedé também. E os recados de sempre, né? Nós estamos aí com o livro que eu publiquei com o Lodobardo e uma galera, que é o Jogador de Mil Fases. Eu estou no Objection dessa semana com o Diego e o Kiliano falando de Watch Dogs, se não me engano. E onde mais, Rebeca? Estamos lá no Girls on Fire fazendo o quê? O quê? O quê? O melhor esporte da história da humanidade. O futebol tailandês. Galera, corram lá, girlsonfire.com.br, ouçam a narração incrível de Pivotão Bueno desse esporte maravilhoso, apenas para as pessoas que têm envergadura moral para acompanhar tal maravilhosidade. É, foi a Supercopa Mundial do Mundo, sei lá, de futebol tailandês, entre o time de Babs e o time de Jajá Jéssica. Paysandum Esporte Clube. Paysandum e o Dig Dig Dig do América. Então, Rebeca, por favor, leia o nosso e-mail solitário da semana. Então vamos lá, galera. Fala, galera do Baixo Frente Soco. Aqui quem fala é o Fred, tenho 32 anos e sou engenheiro eletricista de Niterói, Rio de Janeiro. Meu nick de CS era Fredão H. Fredão DH. Ah, que faz alusão ao downhill que pratico até hoje. Olha só, que interessante. Mas é claro que tinha também o nick da zoeira. Que era o Vagabundo Killer. Ou Matador de Vagabundos. Ou... Passa. Lê, não, ópcio. Não lerei. Tá contribuindo na cara, Rebeca. Lê essa porra aí. Não vou ler, porque você não pode falar isso das menininhas. Não pode ter esse nick. Tá bom. Por incrível que possa parecer, joguei muito CS na época da faculdade. Matança frenética de aulas de cálculo e física pra jogar CS com os vagabundos nos idos de 2002 e 2003. Me formei em 6 anos. Tá bom. O Ninja Mix 1 e 9? É, tá bom. Comecei a ouvir podcasts faz um ano, não conhecia essa mídia, e comecei pelos óbvios, podcasts Amazon, Jovem Nerd, etc. Mas com o tempo fui percebendo que a coxinice e o quão é combinado e scriptado são esses podcasts. Até que conheci o Baixo Frente Soco e... Que não é scriptado, é tudo graphic in game. Tudo renderizado em tempo real. Aqui. Cara, pior que é, cara. Aqui é tempo real até um pouco demais, assim. Quando eu vou... O pessoal me chama muito pra gravar outros programas, né? E aí eu não sou muito acostumado com o modo scriptado, que é... Enfim, é um jeito de fazer, é válido. Sim. E aí, de vez em quando eu fico um pouco deslocado, assim. Mas aqui é muito tempo real, cara. É verdade. Gosto da maneira dinâmica que vocês conduzem os casts. Papai Ninja com seu bom humor e vivacidade. E Lapso com seus comentários hilários e lembrança das conversas com meu grupo de amigos, muitos que nunca mais vi, que ficaram pela vida. Tu pulou foda, tu sabe, né? Que tu deu uma nerfada no meio do cara aí, né? Dei? Caramba, dei mesmo! Foi mal, peraí. Ilapso, Papai Ninja, com seu bom humor e vivacidade. Ilapso, com seus comentários hilários e pertinentes. É verdade, eu pulei muito. E sempre colaborando, o Senhor da Eternidade, Daigo e outros. O podcast de vocês me traz sempre a lembrança das conversas com meu grupo de amigos. Muitos que nunca mais vi, que ficaram pela vida. E uns que ainda hoje tenho contato. Sobretudo pelo Tom. Pelo Tom Pelo Tom das brincadeiras. Nossa, esse Tom das brincadeiras é um cara legal, hein? O Tom, não, o Tom, porra, as brincadeiras do Tom são muito boas, cara. O Ribamar, eterno Ribamar. E comentários, tá? Aí, ó, Edileuza, Edileuza. Grande Tom. Hoje em dia ouço poucos podcasts. O Histeria, Phoenix Down, o GLTR, que é o que, GLTR? É o Games on Games. The... Ah, eu ia falar Game of Thrones, alguma coisa. Tá bom, né? O MRG e o Braincast. Mas o meu preferido disparado é o Baixo Frente Sul. Estou imaginando o Ninja Inimigo lendo e-mail e gritando nas palavras em caps lock. Ninja Inimigo no e-mail. Deixa eu sumonar aqui o Ninja Inimigo. Mas o meu preferido disparado é o Baixo Frente Soco. Péssima interpretação do Ninja Inimigo, mas pelo menos eu gritei pra você se sentir feliz. Sim. Desculpe o e-mail gigante, mas sou fã de vocês e espero que nunca parem com o podcast. No próximo Baixo Frente Pizza, gostaria de ir pra bater papo com vocês. Um abraço do Matador de Vagabundos. De vagabundo. Um abraço, cara. Vamos ter que marcar o Baixo Frente Pizza mesmo, cara. Eu ia fazer agora em junho, mas aí eu me enrolei e não marquei porra nenhuma. E, enfim, tem que marcar. Pode ser em julho, que é o aniversário do Ninja Inimigo. Pode ser, durante a Copa. Isso. Ano passado não foi em julho? Mas foi no final. Foi no aniversário do site. Não foi no aniversário dele, não. Ah, verdade. O aniversário dele é no meio do mês. O aniversário do site é no final do mês. É verdade. Morou? Aqui temos perguntas, Rebeca. Olha aqui, o Joe Rod perguntou quando é que nós vamos chamá-lo pra gravar de novo. Pergunto mesmo. Cara, pois é, o Joe Rod foi o cara, foi um dos... Sabe quando... Sabe aquela capa famosa de X-Men que tem só o Ciclope com o Wolverine e uma galera tempestade, assim? Que é quando os X-Men originais se perderam e aí o professor Xavier recrutou os novos? O Joe Rod era dos novos X-Men na, ano passado, quando tava todo mundo na merda, assim, e aí eu reuni um time de novos talentos e, porra, obrigado, Joe Rod. Vou chamá-lo. Mas antes de chamá-lo, eu vou aí em São Paulo mês que vem e vou visitá-lo. O Rave Mirro pergunta se isso é hora. Isso é hora, Rebeca? É hora, claro. O Tarciso pergunta: comprei um Game Boy Color rosa. Quais jogos são must have? Tentem fugir de Mario e Zeldas, por favor. E Pokémon, né? Suponho. Ele não lembrou, mas fujamos. Ah, pra combinar com a cor do seu Game Boy, Kirby, joguinhos, né? Da Barbie, Kirby. Todos os jogos que tem personagens rosas, pra, cara, ficar confundindo. Tem uns jogos de Mega Man muito bons, assim, de Game Boy Color. Os jogos, até o Mega Man Extreme, que são meio que rip-offs do Mega Man X de Super Nintendo. Eu gosto, acho maneiro. O Emerson Caramba, Jorge... sabe o que me deu muita saudade de jogar agora? Ah. É Ninja Gaiden. Era Ninja Gaiden? Era. Sim. Quando eu tinha um... Entendi. Como é que era aquele... Não, o portátil. Era não, era um portátil. O Game Gear. Não, da Shinobi, então, né? Você fala, era Shinobi, né? Shinobi. Eu jogava no Game Gear. Cara, eu lembro que o Game Gear era uma parada bizarra, porque ele era realmente muito bonito, tinha cores pra caralho. Meu irmão, aquilo bebia mais pilha do que carro 2.0 bebe gasolina. Muito, era muito impressionante. Bizarro, assim. Fora que aquele negócio, você tava no sol, não via, né? Porque naquela época era uma aposta. Mas o Game Gear era maneiro, cara. Eu queria ele ter era lindo, grandão, pesado, assim. Muito maneiro. Dava um banho no Game Boy na época. O Emerson pergunta se vai ter Copa. Olha, os meus ingressos aqui na minha mão, sugerem que sim. Inclusive aqui, ó, partida 64, vencedor 61 versus vencedor 62, 13 de julho de 2014, no Maracanã. Cerimônia de encerramento às 12h20. Então, momento, bom, ostentação. Vai ter Copa. Não vai, Olimpíada não vai ter, não, com certeza. Já até garanto aqui que não vai ter, não. O Rave Mirro pergunta quando é que vai ser o próximo Baixo Frente Foda-se. Vai ser quando a Rebeca vier pro Rio, agora no meio do ano. Uhum. Bancada pela empresa. Uhum. É 3 ou Copa do Mundo, Rebeca? É 3, claro. Cara, Copa do Mundo, que é 3 em todo ano, na real. Mas como eu não ligo pra futebol mesmo, foda-se. Sim, é verdade. O Felps pergunta quais cartinhas de Magic vocês querem feitas. Eu fiz a do Baixo Frente Soco pra capa desse episódio de hoje, que é sobre Magic. E eu vou encomendar pra ele a carta Gravidez Inimiga, que é um artefato, é mágica instantânea, custo 1. Na verdade, custo 0 até. Quando o Gravidez Inimiga colocar em campo, coloque todas as cartas Ninja Inimigo no cemitério por 6 meses. Boa, excelente. O Denis pergunta se vai ter outra live de... Ah, se vai ter uma live BFS da E3. Cara, eu estarei lá, então é provável que não, porque eu não vou ter... Eu tenho que fazer mais fazer mala, na verdade, ainda, né? Vai ser um inferno. Uhum. O Lucas Lima pergunta se rola BFS de Symphon Filter. Caraca! Cara, é uma parada que eu não esqueço até hoje, o Siphon Filter, que acho que é no primeiro, que é uma coisa que tinha no demo no CD. Que tem uma hora que o cara do Siphon Filter, que eu já não lembro o nome pra ele, tá correndo. Aí tem um cara acho que é craft. Era gay? Gabe. Ah, Gabe. Se era não me engano, era Gabe. Eu acho que é, tem razão. E aí tem uma hora que tem um cara que ele enfrenta que é Craft o nome. E o cara falou uma parada assim: Mr. Craft, Mr. Kill You, Mr. Stay! Ele falou qualquer merda assim que não dá pra dizer porra nenhuma. Ai, cara. Tio, o multiplayer era muito divertido. Você podia. Tinha uma arena que você podia jogar com a pessoa, multiplayer local, né? E aí você podia explodir a pessoa. Era muito bom. Aqui, ó, Marconi Marques de Melo. Tenho prova física 3 sábado. Tenho 3 capítulos pra estudar e fazer exercício. Dá tempo? Cara, eu não sei, pergunta pra gente que ele tá morando foda, assim, de física. Tava, né? Agora já deve ter esquecido tudo, né? Tem 2 semanas que fez a prova. Mas ele tava sabendo pra caralho, ele tava dando aula de física 3, cara. Sabe, olha, sabe quando tem aqueles filmes de torneio de arte marcial dos anos 80? Que sempre no meio do caminho passa um clipe pra passar o torneio, né? E já chegar na final. Ou então quando é um treinamento, que mostra lá o cara se fudendo no começo, mas depois o cara começando a se dar bem e toca sempre uma música contagiante, tipo, It's the moment of truth! O lixo inimigo física 3 desse semestre foi assim. Tava sempre ali estudando lá, no começo se fudendo. Às vezes quando dava um close no monitor de física 3 de braço cruzado e fazendo que 5 com a cabeça, com aquela cara que, este moleque vai longe. O Emerson pergunta: Pokémon ou Digimon? Pokémon. Pra mim, o anime Digimon, com certeza. Me avisa de vaga de estágio na Elapse Corporation? Cara, avisamos. Avisaremos. Abriremos o nosso programa de Rua Estágio em breve. Rua Estágio, muito bem lembrado. Sim, Rebeca. HQ ou Gibi? Eu falo Gibi. Cara, eu falo várias coisas. Dependendo do contexto, eu falo HQ, falo Gibi, falo quadrinhos, falo revistinha. Quando é com as garotas do Tinder, eu falo Gibi, por exemplo, entendeu? Ah. Falo, às vezes eu falo revistinha também, é verdade. Por que você fala Gibi? Você acha que elas não vão entender se eu falar HQ? Não, HQ é uma sigla muito genérica, né? Eu não sei. Ah, aí, sim. Mas, high quality, né? Pois é, pode ser. Eu falo Gibi. E a novela das 7, estão gostando? Eu não sei, a da Menina de Cabelo Rosa? Vai acabar. Cara, que novela é essa? Eu nem sei qual é. É uma da Menina de Cabelo Rosa, que passa propaganda aí, eu já não sei o nome. Ela é meio Tim Burton, assim, é bizarro. E vai acabar. Ah, sei, acho que sei. Não. A novela das 7 é do cara do Facebook, do Murilo Benício, pô. É o Geração Brasil, que o... Ah, que o Arthur dá conselho. Aí um dia desse ele... Porra, teve um fiasco lá nos episódios, né? Que os caras colocaram um código-fonte de uma página HTML, como se fosse um código. Aí os fanboys de merda que foram, né, ficar usando frame a frame pra dar print screen e acharam. Ah. Era de um site até de um cara que dava na PUC. Pegaram o código-fonte de lá. Deve falar, pega o código, caralho, código-fonte. Aí o Arthur veio, porra, cara, deu aquela merda, não sei o quê, dá uma ajuda aí. Aí eu mandei uns códigos de computação pra ele. Só que depois que eu fui entender o que ele queria pra uma cena que é como se estivessem invadindo o computador do cara. Então, se eu tivesse pensado nisso na hora, eu teria colocado lá uns códigos de SSH, assim. Que ele perguntou, cara, como é que é quando você invade o computador de alguém? Eu falei, cara, é muito sem graça, parece que você tá usando o seu computador. Aí eles fizeram aquele efeito meio cinematográfico de, você invadiu o computador e chora as portas. Mas, eu não sei como é que tá a novela, porque eu não tô vendo de verdade. Então, sabe uma coisa que eu acho muito engraçada nos filmes, me lembrar? Sempre que alguém tá hackeando alguma coisa, a pessoa fica digitando loucamente, muito, né? Muito rápido, é merda, assim, é o Hacker Typer, aquele site. Exatamente. A pessoa fica com o olho vidrado na tela. E nunca erra, né? É incrível. E nunca erra, é impressionante. O Clayton Moyas pergunta, o que aconteceria se o Chuck Norris chutasse um celular da Nokia? Fim do mundo. Com certeza, cara. O celular ia explodir, ia causar um cataclisma e o mundo ia explodir junto. Sim. O Emerson pergunta por que na conta dele só tem R$8. Porque você é pobre. Boa pergunta. Boa resposta. Eu também sou. High five. Ravemirmo, Luigi, mito ou lenda? Mito, com certeza. Principalmente o Luigi psicopata, agora o melhor Luigi. Eu tô por fora. Eu tô por fora ainda nesse vídeo, eu tenho que ver. Tô meio bolado. É agora que o Luigi emplaca? Pergunta o Lucas. Com certeza, cara. Com certeza. O Pluff perguntou, qual é a melhor música pra acompanhar o Death Stare do Luigi? Aliás, foi aniversário do Pluff, um dia desse aí também. Parabéns ao Pluff. Caramba, a melhor música. É o Death Stare do Luigi. Eu gosto da música do Mortal Kombat. Da segunda abertura do Death Note, que é bem retardada, assim. Como é que é? Eu não vou cantar agora. Mas é tipo assim. Bem maluco. Por que tem pessoas que fazem e participam de grupos assim? Que eram namorado, namorada, otaku, otome e gamer. Cara, tá muito era pronta já essa parada de otaku, otome e gamer. é um namorado otaku otomei gamer ou... Otakomei gamer. É, otomei é tipo menino de otaku agora, né? É novo essa porra. Quer dizer, é novo. Estão usando agora esse termo, não sei. Sim, popularizou agora. O feminismo chegou no otakuzice. O Josué pergunta, qual é a 3 chegando? Será que veremos Last Guardian? Cara, olha só, eu vou fazer uma parada agora. Se tiver Last Guardian nesta porra dessa E3, eu vou sair pelado em Los Angeles. Eita, nós. Cara, não é possível. Ou a data oficial de Metal Gear 5 e Final Fantasy 15? Não tem data para Metal Gear 5? Não, oficial não, mas ele vai sair em 2015. Ah, é? Vadiou? Puta que caralho, cara. Se eu não me engano, ele vai sair em 2015. Mas eu acho que não tem data marcada ainda, não. Mas ia ser esse ano, né? Sim. O Cleiton pergunta se o cast de Metroid sai ou não sai. Sai. Não sei quando, mas sai. Olha aqui, pergunta o babaca do Javier Birman, bem baixista. Aquela vadia da Jean Grey é uma imunda, inóspita, mensalina? Imundo é você, não fale mal de Jean Grey. Sana, devassa ou só mais útil que a Jubileu? Não fale mal de Jean Grey. O Thiago Sobrinho perguntou se a gente gostou do Street Fighter Assassin's First. Assassin's Fist, né? Acho que é... Assassin's Street Fighter, Mortal Kombat, Assassin's Creed. Tem uma fila lá, e quando chega o Akuma, todo mundo... Ó, senhor Akuma, pode passar na frente. Os assassinos primeiro. Bebs, você já sofreu preconceito... Eu gostei do Assassin's Creed, Fist. Eu não assisti. Muito bom. Rebeca, você já sofreu preconceito por ser uma garota que gosta de jogos? Olha, eu dei a sorte de nunca ter sofrido. Eu já, assim, já passei por surpresa. Tipo, nossa, você gosta mesmo de videogame? Sério? Mas não, sofri preconceito mesmo, não. Mas eu acho que é porque eu não participo muito... Nunca participei de fóruns e multiplayer, entendeu? Eu nunca participei desses ambientes onde as meninas sofrem mais preconceito. Então, eu tive a sorte de não ter passado por nada disso. Mas, infelizmente, muitas meninas passam mesmo. É sacanagem isso. Paulo de Araújo pergunta, eu fico gordo nesse vestido? Cara, você fica bem. O vestido é preto. Fica. Nem tô vendo, mas eu acho que você fica bem. Eu também fica não tô vendo, não. O Jesus mandou uma foto aí. Abre aí, Rebeca. Você... É aquela. Já te mostrei essa menina. Deixa eu ver. Ai, meu Deus, peraí. Qual filhinho? Olha aí. Ah, minha doppelganger. A doppelganger sueca, né, Rebeca? O Jesus perguntou, Rebeca, é você? Se for, eu te amo. É a minha irmã gêmea sueca, gente. É muito igual. Eu não sabia que meu pai já tinha passeado pela Suécia, descobri esses dias que eles me falaram. Ela é minha irmã gêmea. É muito igual, cara. É inacreditável, mané. Só a cor do cabelo e a cor dos olhos que são diferentes, mas tudo bem. O teu olho é verde ou azul? Verde. É verde? O dela é azul. O dela é azul. E ela tem um cabelo mais escuro, mas tudo bem. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade com olhos verdes e azuis. Sabia? Por quê? Cara, eu nunca sei. Eu vejo a menina assim, se tem olho verde ou azul. Eu falo, cara, aquela menina tem olho bonito, mas eu não lembro a cor. Eu nunca sei. Sim, eu nunca sei cravar é verde ou é azul. Só quando é tipo, muito verde, entendeu? Por exemplo, a paraguaia tem o olho, acho que é azul agora. Mas é meio acinzentado. Então, eu nunca sei cravar. Verdade. O da Silvia, eu nunca sei se é azul, verde ou cinza. É verdade. É meio acinzentado. Então, eu nunca sei cravar o certo, assim, se é a cor do olho dela. Essa foto aqui, eu vou depois separar e botar lá no Baixo Frente Soco. Pessoal, foi a primeira que eu mandei pra você dessa menina da Stossi, que tá ridiculamente igual. Depois vendo outras fotos dela aqui, você, enfim, não é tão igual assim, mas... Depende do ângulo realmente, mas ela poderia se passar por minha irmã tranquilamente. Poderia. Enfim, né? De igual beleza. A Stossi Life of a Gamer lá no Instagram. Que mais? Manda mais. Thiago Sobrinho botou aqui um pôster do World Heroes e perguntou o que vocês acham desse jogo. É World Heroes Guardians, na verdade. Eu acho ótimo. Não joguei. Eu acho que o World Heroes vai sair ainda, se não me engano. Henrique Vieira, qual é o jogo indie favorito de vocês? Rebeca, qual é o seu? Você tem algum? Cara, se for considerar... Eu não considero o Journey muito indie, porque quando o Dinova Chen fez... Era bancado pela Sony, mas, tipo assim, em geral, considero ele indie, então vou falar Journey. Não, nenhuma. Não, ele não é indie, não. Indie é, sei lá, é o Out There Somewhere... Mas, cara, eu gosto muito dos jogos da Joy Masher, por exemplo, Oni Ken. Eu gosto muito, cara, mas eu vou pra escolher um só. Lembrei. Tem um que eu adoro, que é o Lone Survivor, que é um tipo um Silent Hill 2D. É muito bom. Eu sei qual é, já vi. Você mostrou. Lone Survivor, ele é indie. O que eu gosto mais é o Out There Somewhere, que é da Mini Boss. Eu acho maneiro pra caralho, assim. E logo depois é o Oni Ken. Mas acho que é porque eles são brasileiros, eu tô puxando o saco. Não. Mas eles são bons mesmo. É porque é bom pra caralho mesmo. Buenas, pergunta Pedro Lenny. Bryan Singer conseguiu consertar toda a zoeira que fizeram nos filmes dos X-Men? Toda não, é impossível, mas eu gostei muito do filme. Eu gostei pra caralho. Você viu o... Ainda não assisti o novo, mas eu gosto do primeiro. Mas você viu o Days of University Past, então? Vi, esse eu vi. Muito bom. O Paladino pergunta, Rebeca levada da breca? Caralho, nunca ouvi essa piada, né? Nunca. Apenas cresci ouvindo isso. Pois é. A Magno pergunta se a Nintendo fez pacto com o Diablo. Fez. O Rave Mirror mandou aqui, não sei se é zoeira ou não, remake do Metal Gear Solid acabou de ser cancelado. Enfim, sei lá. Ah, mentira. Eu ia mandar um pedido pra ser dubladora. Deve ser zoeira. Mas manda assim mesmo. Manda assim. Mandarei. O Magno perguntou, por que reclamam tanto quando o Street Fighter 4 atualiza? Ah, é frescura. Fanboy. Porra. Guilherme Matos. Ih, olha só. Bebs, eu, você, dois filhos e um cachorro, um edredom, um jogo bom no frio de agosto. E aí, você topa? Só na sua imaginação. Ai, caraca. Aí, de repente, você acorda e você tá sozinho na sua cama. puta, cara. Enfim, eu vou pedir desculpa aos outros que perguntaram depois, mas depois dessa encerramos por aqui. É o Gui? Mas é o Guilherme Matos? Foi o Guilherme Matos. Ah, mas de qualquer forma, um beijo pra você, Gui. O Gui é meu parceiro de lojas. Pois é, então não tem graça. Então o Gustavo Corso, vocês viram que o Battlefield 3 tá de graça? Cara, não. Eu vou baixar agora. Obrigado por avisar, cara. Poxa, que novidade, valeu. Porra, valeu, cara. É só o 74º que fala aí, som do grupo. Valeu, pessoal, e até o próximo. Até, beijo. Diversão da vez. Meus amigos, Magic foi um jogo que marcou boa parte da minha, digamos, puberdade. Quando eu estava começando a crescer pelos em lugares que eu não tinha antes, comecei a estranhar essas coisas. O recreio do meu colégio começou a ser dominado pelas pessoas. Dominado não, na verdade foi segregado. As pessoas jogavam num cantinho muito escuso. Mas tinha uns cantos que foram dominados por pessoas que jogavam um jogo irado de cartas, que eu não entendia direito o que era. Tinha que as pessoas estavam jogando baralho. Qual é? As pessoas jogando baralho no meio do recreio, coisa mais. Geralmente eram nos bancos, né? Eram as partes lisas. Era no chão, nos cantinhos mais assim. É. Coitada das cartinhas que eu ia falar isso, coitada na época, cartinhas. Velho. É por isso que tinha shield, né? E aí, nego, tinha aquele rolê assim, eu não sei se nas escolas de vocês era assim, mas uma zoação padrão na escola que eu estudava era quando o moleque sentava no banco assim e tava sol, falava que o maluco ia pegar hemorroida, tá ligado? Isso aí já era muito nível alto pra mim, né? Elevado, é porque você era mais novo nessa época. E aí eu fui perguntar pra um amigo meu que já parecia ser meio o guru da parada, jogava, tinha várias cartas e tal, viajava e trazia lá de fora as cartinhas assim, aí eu perguntei, qual é desse jogo? Aí ele me falou, é um trading card game. Então eu queria perguntar aqui vou perguntar pro Phelps, você com essa sua cabeleira verde amarela linda, poderia me responder, o que seria um trading card game? Então, trading card game é basicamente um jogo de cartas colecionáveis exatamente, e trocáveis. Vamos o que supor, diferencia esse jogo dos outros é que você não compra um baralho com todas as cartas. Você vai ter, na verdade, uma coleção que você tem que completar e com as cartas que você escolhe dentro dessa coleção que você joga. Fazendo uma analogia pra alguém, vê se essa minha analogia tá certa. Eu vou tentar fazer analogia pra uma vovó que tá ouvindo nosso podcast e não conhece Magic. Ela fala, caraca, nunca ouvi falar nisso. Aí eu vou explicar pra ela, olha só. Pensa no baralho que você joga buraco com as outras senhoras. Agora, ao invés de você ter todas as cartas do baralho, você compra pacotinhos que vêm com 3 cartas, 4 cartas. E quanto mais cartas você tiver, vai ser melhor pra você organizar o seu baralho pra jogar o buraco com a velharada. Tô errado? Você tá falando que buraco é jogo de velha? Tô falando que minha avó se amarra em buraco. Ah, interprete isso do jeito que você quiser. É um jogo pra todas as idades, né, cara? Uma analogia, imagina o seguinte, agora que tá a época de Copa, imagina se no álbum de figurinhas da Copa viesse com cada jogador tivesse ali a posição dele e o quão bom ele é naquilo. Super trunfo da Copa. Exato. Super da Copa, isso aí. Aí pra tu poderia jogar se tu conseguisse montar o teu timinho ali, entendeu? Tu organiza as figurinhas que você tem, e aí tu pode fazer no teu time o Cristiano Ronaldo jogar com, sei lá, o Pará aqui do Grêmio, entendeu? Muito bom! Aí, daí um trading card game irado! Chama-se FIFA, tem todo ano. Mas é mais ou menos isso mesmo, cara. A diferença é que, né, cada carta tem um valor diferente, um valor estratégico, e você vai comprando ou trocando as que você mais precisa pra montar um baralho baralho que você queira, entendeu? Então deixa eu entender um pouco melhor. Sumidouro, é um sumidouro de dinheiro. É, cara, gasta dinheiro. É, a gente vai chegar lá, Gasta dinheiro. Eu nunca gastei. É joguinho do Satã, é do Satã. Pra você mulher. Dinheiro, eu gasto de alma. Exatamente. Te dão as cartas de graça. Quando eu era criança, era muito difícil você conseguir essas cartas, porque todas elas eram importadas e vendiam em algumas lojas bem específicas, assim, aquelas lojas, sei lá, no locador, às vezes vendiam. Já até saía aqui quando a gente era pequeno. É, quando a gente era adolescente já tinha, já no Brasil. Quarta edição em diante já saía. Quarta edição em diante saiu aqui. É, saía até na... Era o verso da revista Herói, tinha lá propaganda do... Mas não era fácil de achar, isso não é era, verdade. Cara, não era. Tinha na São Paulo, aqui no Rio era uma merda de achar mesmo. E uma coisa que eu tinha dificuldade pra entender era o seguinte, você podia comprar um super deck bolado, que era um caixão que vinha muitas cartas, ou você podia comprar pacotinho. Isso. Eu queria entender qual era a diferença entre os dois, era só quantidade de cartas. O super deck bolado não existe mais. É deck? Não tem mais deck? É que assim, ou tu pode comprar, por exemplo, quero apresentar pro o PH que é mostrar pro filhote dele como se joga Magic, quando ele poder segurar uma carta na mão e não comer ela, rasgar, babar, etc. Certamente então, tu pode isso, uns 4 anos, 5 anos. Tu pode comprar decks iniciantes, que são decks que tem, pode até ter algumas cartas mais fortes, poderosas assim, mas em geral são decks que são feitos pra pessoa, mais simplificados, pra tu ensinar o Magic pra pessoa. Pra simplificar, tem dois tipos, né, que é o Starter Deck, que é exatamente isso que o outro tá falando, que é um deck simplesão assim, só pra você aprender como é que se joga Magic, e tem o outro tipo que tem é os Event Deck, que aí é um deck um pouquinho mais avançado, com alguma estratégia específica lá pra você começar a se adentrar melhor no jogo. É. Mas só tem esses dois tipos hoje, entendeu? Não tem mais... Tem uns deckzinhos diversos também. É, diversos. A Jane versus Nicole Bolas, por exemplo, que os decks são montadinhos pra um lutar contra o outro, mas também de maneira bem didática. É, sim. Na nossa época, que eu falo quando a gente tinha 12 anos, a diferença de deck pra booster era o quê? O que tinha mana e não tinha? Além do número de cartas? Mais ou menos era isso. Mais ou menos. O deck, quando você compra, apesar dele não ser muito bom, ele já tem as cartas que você precisa pra você já sair jogando. E pronto. É. Enquanto o pacotinho, com o pacote, você não vai jogar nada. Uh-huh. O pacotinho Buster, ele serve pra você incrementar aumentar a sua coleção. Exato. É. Você conseguir novas cartas pra poder trocar ou vender ou qualquer ou melhorar o seu deck, entendeu? Num campeonato selado, assim, eles já, ó, tu tem 5 busters aí, te vira, magrão. Todo mundo tá igual, todo mundo tá neutro, todo mundo tem, tecnicamente, as mesmas chances de tentar fazer um deck merda com esses 5 busters, que tu não vai conseguir fazer lá muita coisa, mas em campeonato selado, que é o que eles chamam, tu te vira ali pra tentar montar o que dá, mas, tipo, tu tem que trazer tuas manas, os teus terrenos de casa, e com o que tu tem ali, tu tenta improvisar uma estratégiazinha básica. Isso é maneiro. Bacana. Agora, uma coisa que eu também não entendi quando eu era criança era o seguinte, porque, pra quem não tá familiarizado com Magic, a gente já vai explicar, existe um sistema de mana pra você poder usar os poderes, invocar os monstros, etc. E a mana é uma carta específica. Então, o que eu não entendi é, isso. Eu podia... Chega um momento que eu tô fazendo minha coleção, eu já tenho mana o suficiente pra eu montar o deck que eu quiser com mana. Então, se eu ficar comprando pacotinho, vai vir mana, eu vou jogar no lixo a mana, né? Mana, você comprando um pacote, dois pacotes, um deck, você já tem mana pra montar o deck que você quiser. Porque, no máximo, vai 24, 25 terrenos, entendeu? Mas, assim, até pra... É interessante a gente voltar até um pouco mais pro começo, assim, antes de falar de tipo de carta. Tipo, até pra pessoa entender o que é o Magic, o que você é, quem você é no Magic, né? No Magic você é um mago, né? O jogo você é um planinauta, que eles chamam, né? Hoje em dia. Na época, quando a gente era adolescente, não tinha essa porra, não. Hoje a gente é planinauta e você tem o poder... Planeswalker, né? Você tem o poder de viajar pelos planos, né? Cada expansão do Magic é como se fosse um novo plano que você está viajando pelo plano, né? Isso é o que tem a história por trás do jogo. E você enfrenta outros planinautas que você encontra nesse mesmo plano, né? Nesse mesmo universo. Cada um tem 20 pontos de vida. Quem ficar com zero primeiro perde. São temporadas, né? Assim. Temporadas do Magic. É, são expansões, né? Eles chamam de expansões, mas é como se fosse isso. Temporadas. Cada expansão ela tem 3 blocos, né? O bloco principal e mais 2 que saem consecutivamente, assim. É. E aí fecha a expansão, né? E hoje em dia, o bloco principal ele é datado com um ano. Então a gente tá no M14 agora. Final do ano vai ter o M15. Com o M14 a gente tem expansões que vêm junto com elas. A gente teve Return to Ravnica e Gatecrash. Gatecrash, Dragon's Maze. Mas agora a gente tá em Teros. Teros, Horn of the Gods e Journey of the Nyx. E o que é bacana das expansões é que, assim, o bloco principal, M13, M14, M15, fins, etc. Esse não tem história, são cartas bem genéricas, são cartas que tu espera que tenha pra deixar o jogo equilibrado. A historinha vem nas expansões. E uma parada bacana do Magic é aquele esquema de história incidental que nem tu tem lá na série Souls, por exemplo. Filha da puta, vende história no DLC, tá ligado? Que filha. Mas, por exemplo, tinha uma série muito legal que um amigo meu conseguiu completar, que é a de Alianças. Se tu conseguisse olhar as cartinhas, tu ordenasse, tu tinha toda a história da saga ali. Embora eles tenham os romances do Magic que eles lançam junto com as expansões, a carta te dá os acontecimentos da história, os personagens, os efeitos que aconteceram. Então, tem citações dos personagens no flavor da carta. Então, quando tem uma historinha bacana ali naquela série, naquela expansão, tu consegue olhar as cartinhas e entender. Ah, esse personagem aqui era um guerreiro, daí na próxima expansão ele virou um zumbi, ele vem com uma carta preta. É bem bacana isso daí, cara, do Magic. É uma das minhas partes favoritas do jogo. É tu ter, incidentalmente, pelas cartas, tu descobrir qual é a história dele. E uma das coisas mais legais, né, que como são planos diferentes, você não tem uma repetição muito grande. Por exemplo, esse último set que tá saindo, esse último bloco, é mais baseado em mitologia grega, assim. É meio exatamente. Que, enquanto o anterior tinha um lance de guildas, que também era muito legal. Então, já teve, no caso, um tema mais oriental, mais medieval, e vai mudando conforme vai passando. Temática isso é de muito terror, legal. Temática de monstros, é bem legal. E cada bloco novo adiciona mecânicas novas, que muitas vezes ficam restritas só àquele bloco, mas quando ela é muito popular, ela entra no Magic principal, digamos assim. Magic é um jogo muito antigo hoje, a gente já pode chamar. É um anos. Jogo velho. 20 exatamente 20 já anos. Já pode beber. Já pode beber. Não, ainda nos Estados Unidos ele não pode, não. É, 93, não é? 93, mas ele não completou 21 ainda, não. Ah, isso eu assisto no caralho. Eu lacei a porra da data que lançou o Magic. Pode. Eu conheço, eu sou colega de um cara que começou a colecionar em 94. Caraca. E ele perdeu uma Black Lotus num ante. Nossa senhora. É porque ele jogava na época que tinha aposta. E o Ant funciona assim, tu virava um pouco do teu baralho e era a aposta que tava valendo aquela carta. Então, pô, ele tinha a tal da Black Lotus, que na época nem era essas coisas assim, né? Mas ele tinha Black Lotus e usava a carta porque a carta era boa. Deu em 5 minutos, assim, eu não tenho problema de Magic. Eu li a Black Lotus e falei, cara, grande merda essa carta. Não, explica porque ela é foda. Explica 30 segundos, cara. Explica 30 segundos. Ela dá vantagem de mana. Pronto, é isso. Não dá 3 manas assim? Ela dá 3 manas de cor, entendeu? Ela pode te dar vitória num turno sem o cara fazer nada. Tá. Não, assim, não, isso é se o cara fizer combo, mas a maior vantagem dela é que é assim, ela te dá vantagem de 3 manas de qualquer cor quando você baixa ela, entendeu? Quando você usa a habilidade dela. Ah. Isso é uma puta vantagem no Magic, cara, até hoje, entendeu? Então. Quando a gente for falar das regras, mais detalhe, a gente fala em curva de mana. Tá bom. Então, o começo, Magic há 20 anos. Como foi isso? Eu vou pedir pro Mano explicar pra gente, porque eu fiquei sabendo que o Mano é o guru da história e da criação e do jogo do Magic aqui. Tô errado? O guru é foda, né? Mas tudo bem, vamos lá. Exatamente, guru é o foda do Magic. Chamou de gordo, mano. Picadura. Sem problema, é isso aí. O jogo começou a ser desenvolvido na segunda metade dos anos 80, né? Pra um americano chamado Richard Garfield. Sozinho? Ele era um estudante numa faculdade de Pensilvânia e ele fazia o beta test do jogo com o pessoal da faculdade. Então, e ele odiava as segundas-feiras e gostava de lasanha. É bem isso. E ele se formou, né, no começo dos anos 90, ele foi parar numa faculdade particular, virou professor, e o presidente da Wizards conheceu esse cara nessa faculdade. E a princípio, era pra desenvolver um outro jogo. A Wizards chamou esse cara pra desenvolver um outro jogo, um jogo de tabuleiro, mas que não tinha... Já criado o Magic, já existia? Não, ele tinha, Magic ele tinha o protótipo. Né? O conceito dele. Ele tinha o conceito do jogo e testava isso com o pessoal da faculdade. Eu dizer até que a Wizards era uma bosta, né? Tinha acabado de ser criada também. Então, não necessariamente. Problema. Ela tava sofrendo problema porque era a empresa de RPG tava enfrentando um processo, cara, na época. Ou já tinha enfrentado. Pra quem não sabe, tá dando mole, não ouviu nosso programa sobre RPG de mesa, Wizards of the Coast é a empresa do Dungeons and Fucking Dragons. Exato. Agora, né? Agora, porque antes eles agora eram não. A empresa do Magic. Anos 90. Eles eram a empresa do Magic e essa porcaria deu tanto dinheiro pra eles que eles compraram o, a TSR. Comprar a TSR, cara. Caralho, comprou a TSR, meu irmão. Com jogatinha. Aí, ô, Copag de merda. A gente nem fala que a TSR tava, tipo, falindo, né? Mas beleza. Não importa, cara. Não, mas... não importa, comprou. Porra, dei ideia, brother. Mas o que acontece? O Magic, ele só foi um card game porque a Wizards não tinha verba pra produzir um jogo de tabuleiro. Então, eles acataram com a ideia do Garfield e fizeram um jogo de cartas. Nos Estados Unidos, foi um estalo de dedo pra fazer sucesso, porque era um jogo muito semelhante ao D&D. E eu ainda então, digo como... que a maior sorte deles foi isso não ter virado um jogo de tabuleiro. Exatamente. E virou essa mina de ouro infinita de dinheiro porque eles venderam muitas cartas, entendeu? Porque a parada é colecionável. Exatamente. Colecionável, trocável, enfim, o que vocês quiserem, né? O Magic foi o primeiro TCG? Foi. Foi. Sim, ele cunhou o termo. Ele cunhou o termo. Foi dele que surgiu o TCG, né? Trade Card Game. Eu jogava Super Trunfo, hein? Tudo bem. Pois é, por isso que eu tô falando. Não é necessariamente o primeiro card game, mas é o primeiro oficialmente TCG. É, cara, card game tem baralho, tem outros tipos de cartas. TCG. Mas nesse esquema de trocar carta, de montar o baralho com as cartas que você coleciona, foi o primeiro. Porque o máximo de TCG que tem nos jogos de carta convencional é que você troca a regra de mal-mal entre as diferentes regiões do país, né, cara? Ou inventa regras. Tipo, a gente inventou a regra do silêncio, tá ligado? Mas não tem nada além disso, assim. Não, e até as cartas são baseadas, né? As primeiras, os protótipos, são baseados nas cartas de baralho normal. É. E, cara, uma curiosidade, até que no começo, quando lançou, eles nem esperavam que fosse um boom assim. O negócio acabou muito rápido, cara. O Wizards não tinha nem como fazer a produção de novas cartas a tempo, assim, de esgotar o estoque das lojas, entendeu? Porque os pedidos eram muito grandes, a procura era gigante, cara, na época. Queria ver se a gente consegue condensar e explicar simples e sem demorar um ano como são as regras do jogo. Como a gente pode jogar Magic a juntamento da galera? Cara, assim, a gente tem que explicar isso aí com calma e de uma forma bem simples. Porque se a gente entrar nos detalhes do jogo, não vai acabar. Basicamente, tu tem um duelo entre dois ou mais magos e eles vão fazer magias utilizando os seus recursos de mana pra derrotar um ao outro. A derrota mais comum de 99% das partidas é terminar com os pontos de vida do adversário. Como ele termina com os pontos de vida? Normalmente invocando criaturas pra atacar o inimigo ou fazendo magias que causam dano direto nele. O mago é o jogador, correto? O jogador. É o Planeswalker, o Planinauta. E quantos de vida ele tem? 20 pontos 20. De vida. 20 pontos de vida, tá. Agora, Débora. Debsbra. Não, não conheço. Não conhece, tá bom então. Debs, eu gostaria de perguntar pra você. Oi. Eu gostaria de pedir pra você pra explicar a gente quais são as o que são as cores das cartas, como é que é esse lance de mana. A Ninja Inimiga era muito bom. É legal porque a Ninja Inimiga, quando ela começou a jogar o WoW, ela chamava mana de maná. Caraca, ela acaba no maná. Mas não tava tão errado, cara. Eu já vi livros de fantasia antes do Magic maná. Falando em maná. Não? Acho que é um termo bíblico, se não me engano. Sim. Olha só. É bíblico. Eu não li a Bíblia, tô por fora. Eu li. Tá dando mole. Vamos lá. Debs. Então, você pode escolher entre 5 cores ou uma combinação delas. Por quê? Como você é um mago, é como se você escolhesse que elemento você vai usar pra criar as suas criaturas e encantamentos e whatever. Então você tem o branco como planície, o azul água, preto pântano, vermelho montanha e verde floresta. No caso, o meu deck, que eu perco direto pro Phelps, é verde e vermelho. Então ele é floresta e montanha. Eu consigo controlar esses dois elementos. E da época tem gente que eu jogava, usa de pântano. Da época que eu jogava, os mais roubados era verde, vermelho e preto. Não, moleque, era azul, deck de counter. Não, sempre azul. Ou, azul sempre dizem, eles falam que as o cores são equilibradas. Counter. Eles falam que as cores são equilibradas, mas tu consegue ver que os designers têm uma coisinha pelo azul. Azul é bizarro. Azul sempre tem. É que a temática dele é mais voltada pra isso também. A temática dele ajuda. É por isso. Porque azul é a fase da água, porra. Exatamente. Pois é. Vamos fazer de quanto que é isso. O problema do azul é que ele é o deck do covarde. Ah, vou botar essa criatura que vai matar você agora, né? Então eu vou dar counter aqui, você não botou criatura nenhuma. É, mas é o cara que não tem pulhões. Não, o cara que joga com inteligência. É, o cara inteligente. Olha aí o Phelps e o Nietzsche, ó. Olha aí, ó. Aí você vê quem é que usa o deck azul, né? O Magic, ele é construído no esquema de papel, pedra, tesoura. Não existe deck invencível, não existe estratégia perfeita. Tu tem pontos fracos e pontos fortes. No caso, o ponto fraco do azul, ok, tu pode dar counter e coisa pra caralho. Uma hora tua mão acaba. Aí tu tem que ter a supra de carta pra... E é nessa hora que o deckzinho branco que o Ilapso montou com as cartas do coleguinha, aparece os quatro leões da savana na mão dele e tu toma 8 de dano por rodada. É bem isso aí. O problema do azul é que o cara vai segurar o teu jogo, tu não vai conseguir entrar quase nada. No que entrou, fudeu, malandro. Não, ainda mais se o outro conhece o seu deck. Então, assim, ele sabe que você tem uma criatura muito forte e que você costuma usar em um determinado momento da partida. Ele vai guardar pelo menos um counter pra atrapalhar aquela sua rodada. E é por isso. Ou então ele pode até counterar mana. Tipo, se você precisa de muita mana no seu deck, ele vai counterar o que der pra counterar e você não vai conseguir botar nada porque você não tem mana. Mas daí que vem um negócio que eu adoro no Magic, que eu sou uma negação no poker, mas eu sou o blefador do Magic. Eu sempre deixo a cartinha poderosa pra chamar o counter do inimigo, entendeu? Eu vejo assim, ele tá com 3 terreninhos desvirados ali, aí eu vou fazer uma coisa ferrada pra ele não resistir dar o counter, pra depois eu baixar outra, que eu não queria que ele desse o counter. Então tem essa jogada aí pra tu jogar com o que tu consegue ali, tentar enganar o cara. E no momento que entrou, ferrou. O azul, tecnicamente, não tem tanto o que fazer quanto as outras cores têm. Você falou, não existe o deck invencível. Não existe, mas quando tem campeonato, essas coisas assim, eles analisam e veem lá, o campeão desse campeonato aí usou esse deck que é, sei lá... E normalmente tem azul. Deck de counter. E normalmente tem azul. E aí eles falam, vamos vender edição especial deck de campeão. Aí você compra o deck que aquele cara usou no campeonato. Então você pode usar um deck que funciona muito bem. Então assim, você não entende muito bem das cartas, se você compra um deck desse, você acaba tendo um facilitador, talvez, quando você for jogar. No For Fun, né? Quando você joga For Fun com seus amigos, aí tem muito essa... É até meio desequilibrado, né? Dependendo da cor que o cara usa. Uh-huh. Mas no Magic profissional, já tá bem balanceado, né? A Wizards toma muito cuidado com isso aí, porque hoje o jogo, né? Ele é patrocinado pela parte profissional mesmo dele, né? Então eles tomam muito cuidado pra não ter desequilíbrio nos formatos, né? Assim como o deck azul é um deck que é muito famoso... Desde a minha época, quando eu tinha 12 anos, tinha essa porra de deck de counter, assim. Isso faz mais de 15 anos. Os outros baralhos também, as outras cores também têm esses estereótipos, assim, meio prontos? Se tu olhar o pentagrama de trás das cartinhas, tu vê que elas se organizam em disposição pentagrama que as opostas seriam as cores inimigas e as que estão do lado seriam as cores aliadas. Pra tu tentar encontrar talvez uma sinergia na hora que tu for jogar com um deck multicor, mas isso não tem muito a ver. Assim, tu pode ter um deck com cores opostas e vai fumar de qualquer jeito. Exatamente. O branco seria mais voltado pra proteção. Ele vai proteger o mago e as criaturas dele e pacificar os adversários. Tipo, impedir criatura de atacar, tirar a criatura de jogo. Ele controla o adversário pra ele ser menos agressivo e tenta te proteger e te dar vida. Ela é a cor... Ela é do bem, porque ela é a cor tipo dos anjos. É, a luz. Cor da luz, dos anjos, do sol. Eu não diria exatamente do bem, porque, tipo, tá lá Elesh Norden, que é um pretor branco, e ela é maligna pra caceta. Mas, pois tipo, é. E tá lá a igreja católica, tá ligado? Essa branco seria ordem, coletivismo, sociedade. Tem certas palavras que você vai atribuir. É a situação. É, enrola os humanos também no branco. Então, claro que a maioria da parte das cartas do branco vai ser das cartas boazinhas, dos anjinhos, etc. Que o deck preto é deck do mal mesmo. É tipo peste, tipo maldição, undead, rato comendo todo mundo. O absolutismo e totalitarismo é parte do branco também. Então tu vê muito deck, as cartas que são brancas e pretas, que é o pessoal tirando, entendeu? O que eu acho legal no deck preto é que você, como ele é voltado justamente pra essa parte da magia negra, então você ressuscita a criatura, você pode mandar alguma criatura inimiga pro cemitério pra sempre, você pode ressuscitar uma criatura inimiga e botar no seu lado do campo, então tem bem essa coisa do zumbi mesmo. Necromancer. Sacrifício. Você sacrificar seus pontos de vida pra ter alguma vantagem. Ou então... Sacrificar suas criaturas também pra ter uma outra coisa. A vitória a qualquer custo, assim. Então, provavelmente, as ilustrações de livro de terror estão nas cartas pretas. É a minha cor favorita, é a minha cor do coração, porque meu coração é negro. Boa parte dos meus decks aqui tem preto, velho. Ogro, a gente tava discutindo sobre frases que lembram de músicas e você acabou de me lembrar aqui. Meu meu coração é vermelho. Vermelho. O que eu acho bacana do preto, por que ele me atrai, além da malignidade dele, é que ele existe uma relação entre poder e custo da carta que, com a experiência, o jogador acaba aprendendo. Sei lá, tu sabe que normalmente custa 3 manas pra tu destruir uma criatura, ou 4 manas pra tu comprar duas cartas, ou coisas assim. O preto, ele te dá uma certa vantagem do custo-benefício te ferrando pra um outro lado. Tu sacrifica alguma coisa. Exato. Tu sacrifica criatura ou paga pontos de vida, e tu consegue fazer coisas que até as outras cores são boas. Por exemplo, tu pode comprar azul é a melhor carta pra tu, a melhor cor pra te comprar carta. Mas com preto, tu compra carta também, pagando ponto de vida. Então, tu pode... preto e azul seriam boas cores pra você fazer um deck de rush, assim, pra sair jogando bicho direto no... Não. Aí você vê... O verde é muito bom pra isso. O vermelho. Vermelho. Azul, por exemplo, você tem deck de Goblin, uhum, que é uma mana. Tudo custo baixo, né? Goblin. Então, se você tiver duas manas, já tem dois Goblins. Aí, a cada turno, você vai ser mais dois. E normalmente, essas criaturinhas vermelhas, ou elas têm uma paradinha de, tu sacrifica pra dar um daninho, alguma coisa assim, tipo, elas são rápidas e descartáveis. Ou então, elas têm haste, tipo, entra e já sai batendo na porrada, batendo no inimigo direto, assim, sem perder muito tempo. Porque tem uma parada que a gente chama de enjoo de invocação. Quando tu coloca uma criatura na mesa, tu não pode usar ela de imediato. É a carência do plano de saúde, né? É isso aí. Exatamente. Exatamente isso. Até a carência. E aí o vermelho costuma ter o maior número de criaturas que não tem carência, entendeu? É. Aí entra e senta porrada, hein, direto. O vermelho é autossuficiente. Isso. É uma das cores mais rápidas, né? Talvez tenha uns decks brancos rápidos também, mas o vermelho é mais, né? E o vermelho também tem muito dano direto. É uma carta assim, você paga 2 manas, dá 3 de dano no inimigo. Ou numa criatura. Exato. Raio. Exato. Choque. É mais disso. Então vamos lá. Aqui do nosso aprendizado. Você tem as criaturas e magias que custam mana. Pra você usar a mana, você é uma carta com as criaturas e magias que você tem que baixar elas no seu turno. E você usa a carta, certo? Pra poder... Isso. A cada turno você pode descer uma mana. E criaturas, o quanto você tiver mana pra pagar. Quanto você tiver mana pra pagar, isso. Exatamente. Exato. Por exemplo, deck verde de elfo, se você descer um elfo e ele pode gerar uma mana, então você teoricamente tem 2 manas, é só virar o elfo na rodada seguinte. Até pra explicar isso aí é porque as criaturas podem ter habilidades, né? Além de ela ter ataque e defesa, ela pode ter alguma habilidade, por exemplo, vira essa criatura e ela faz algum efeito, adiciona uma mana, vira uma criatura do adversário, etc, né? Além das habilidades passivas, né? Tipo atropelar, voar, essas coisas assim, né? Porque tem algumas habilidades passivas que são atropelar, voar, iniciativa, Lifelink, Death Touch. Enfim, são muitas, não vale nem a pena ficar explicando cada uma aqui, né? Mas faz parte da personalização de cada carta, que torna cada carta diferente. E de cada cor também, porque tu vai ter, no branco, tu vai ter muito First Strike, Lifelink. Azul, tu vai ter muito criatura com voo. Preto vai ter Death Touch, por aí vai. Isso é uma das coisas que eu acho mais legal no Magic, que é minha regra favorita, inclusive, que a regra da carta sempre vem, tem prioridade sobre a regra do jogo. Sim. Então, se uma carta por via de regra, se você bloquear uma carta, você não toma dano, se a regra da sua carta diz que você toma dano mesmo assim, a regra da carta que tá valendo. Isso dá uma variedade muito grande pro jogo. Existe as regras básicas do jogo, que no arroz com feijão é o que vale, mas no momento que tu coloca uma carta, ela pode alterar essa regra. Aham. Entendi. Agora, uma coisa que não ficou muito clara aqui. Cada carta tem seu ataque e defesa, ou seja, cada carta tem seus... Cada criatura. Life, tem seu HP. Cada criatura tem seu HP também. Isso. Uhum. E você pode usar a criatura pra atacar outras criaturas ou diretamente o inimigo, o jogador. Direto. Na verdade é assim, você ataca, né? E aí o cara vê se ele vai bloquear ou vai tomar o dano. O ataque, né, por padrão assim, sem entrar em muitos detalhes, ele é sempre direto no seu oponente, entendeu? Aí não pode escolher bater numa criatura. Não, você tá batendo, entendeu? E aí o cara decide se ele vai defender bloqueando a criatura. Bate, mulher, bagunça! Se ele vai defender a criatura, né, que você tá atacando, ou se ele vai levar o dano direto. E aí, por exemplo, é muito importante uma habilidade, a habilidade favorita da Debs aí, que é o atropelamento. Porque acontece, vamos supor que eu invoco o bicho mega forte boladão Maritlage 20-20, tá? Uhum. Tecnicamente, se eu der uma pancada com ele, eu vou ganhar o jogo porque eu tô matando o adversário. Certo. Mas se na hora eu faço ali um soldadinho 0/1, o Marit Legion não atropela, eu seguro o ataque do cara. Entendi. Mas mata o... Mata o soldado. Estraçalha. Vale a pena, né? Estraçalha o cara. Você pode rasgar a carta e jogar fora. É, de tanto que ele apanhou. Mas não vai fazer nada com o jogador. Entendi. Mas agora, por isso que algumas vezes não vale a pena tu deixar uma criatura tão poderosa se ela não tem um atropelar. Ou um voar, alguma maneira que tu tenha como evitar os bloqueadores do adversário. Entendi. Agora, se o adversário dropar uma carta que aquela carta vai dar muito trabalho e eu quero matar aquela carta, eu não posso usar uma criatura normal pra atacar ela. Eu tenho que usar algum encantamento ou algum outro recurso. Ou feitiço, alguma mágica, algum outro recurso, entendeu? Não, assim, ó, tudo que a gente tá falando aqui é sempre interpretem numa situação normal. Sim, de sim, jogo, sim. Condições normais de temperatura e pressão, porque existem criaturas com poderes pra destruir artefato, destruir criatura alvo e etc. Tem pra todos os gostos. Mas numa situação normal, sim, tu deveria fazer um feitiçozinho ou uma mágica instantânea pra destruir uma carta específica. Todas essas criaturas, artefatos, manas, são cartas. Cartas diferentes que você tem que comprar, colecionar e trocar com seus amigos para montar o seu melhor baralho, seu melhor deck de combate. Isso aí, então, pegue todas. Se puder. Temos que pegar. E com o passar dos anos, eu percebi que novas e novas cartas vão toda hora sendo lançadas direto do mercado. E você vai comprando e você tem que manter o jogo balanceado. Isso Como aí. É que você consegue manter um jogo balanceado há 20 anos? Não consegue. Não consegue. Você consegue. Você bane raio, você bane a porra toda. Não. E aí as 17 mil cartas viram 15 mil de toda a caixa banida que tem. O outro vai me explicar, vai me ajudar a explicar aí. Ó, a gente tem. Existem os formatos. Formatos, exatamente. Que basicamente o que decidem é: eu vou jogar lá, por exemplo, um Modern, tá? Que é um formato que quando a Wizards começou a lançar a carta com uma bordinha de tal jeito, disseram, ó. Eu lembro disso. A partir deste ano, desse ponto, as cartas estão dentro do formato Modern. Falha daquele ponto. Então não pode misturar com carta antiga. O que acontece também, onde acontece a maior parte dos campeonatos sérios, digamos, a Evo do Magic, elas rolam no Standard, que é as cartas do bloco atual. Sim. Então, varia bastante, mas... E o último, né? Varia bastante. É tipo assim, estamos jogando a temporada agora, então só vale cartas da temporada de agora. Não necessariamente, mas é uma suposição. Entendi. Mas se fosse uma regra básica que todo mundo seguisse, era uma decisão muito ruim de mercado, né? Porque a pessoa ia ficar comprando carta pra jogar por um ano e no seguinte ia ter que comprar a carta de novo e foda-se. Mas é assim, por isso que existe o formato Legacy e o formato Vintage. Entendi. Então, o cara que coleciona há muito tempo pode jogar nesses formatos mais antigos, que aí eu até acho que é um negócio meio chato, porque as jogadas mais roubadas e as cartas mais fortes são meio estanques, não muda muito. Tu vai ver as mesmas. Tipo, todos os decks vão ter azul, porque todos os decks têm que ter força de vontade pra anular a jogada de vitória de primeiro turno que o cara vai ter, entendeu? Uhum. Assim, ó, pra simplificar, hoje existem os três principais, né, formatos, que são até os que a Wizards usa nos campeonatos mundiais e tudo mais. É o Legacy, o Modern, né, que o Odor explicou, e o Standard. O Legacy vale cartas, praticamente todas as cartas do Magic, tirando algumas que são banidas de qualquer tipo de raio e tal. Não, raio não é banido, não. Que isso? Raio não é banido. Nunca foi banido? Já foi uma época aí. Acabou o Magic pra mim, cara. Pode usar raio de novo. Se eu não me engano, acho que a Black Lotus mesmo ela é restrita, se eu não me engano. Ela nem pode jogar, né? Porque é só no Vintage. No Vintage eu acho que ela é restrita. Então, sim, é o Legacy, né? Que comporta praticamente tudo e ele tem uns decks definidos, bem definidos, assim, os melhores decks. Mas é o formato mais divertido de assistir. Nossa, acontece coisas inacreditáveis no jogo. Claro, tem 15 mil cartas, o cara pode... É. Mas falando assim, sem falar 15 mil cartas no valor arbitrário, vocês têm ideia de mais ou menos quantas cartas? 17 mil? Eu não tenho ideia. Eu vou olhar agora na magiccards.info, que é a fonte de consulta de todos os caras que jogam Magic. Eu vou dar um search em branco aqui, tá? E depois tem o Modern, né? Que o Modern começou quando a Wizards lançou a 7ª edição. Da 7ª edição pra frente, tudo que saía da 7ª edição pra frente podia ser, era válido pro Modern. E o principal formato hoje, né? Que a Wizards mais mais incentiva. Incentiva o pessoal jogar e tudo mais. É o standard, né? O standard é o quê? É o bloco atual do ano. No caso, por exemplo, agora a gente tá em 2014, é o bloco do M14, né? É, junto com os dois últimos blocos, as duas últimas expansões. Entendi. Então, são três blocos, né? As expansões são formadas por três blocos, então você tem sempre seis blocos e uma expansão do ano. É, em setembro, sempre cai o último bloco, né? Então aí você fica com... E lança um novo bloco. Então você fica com um novo bloco, cai o último bloco, e aí você pode jogar com o M15, por exemplo, né? Quando chegar em setembro. Você vai poder jogar com o M15, o último bloco, que é o bloco de Teros, né? Que foi o último lançado agora. E uma nova expansão que tá começando, entendeu? É sempre assim. Esse é o standard, que é o mais utilizado. Mas a Wizards incentiva os três, né? Tanto Legacy, como Modern e como Standard no mundo inteiro. Eu acho então legal também dizer que esses formatos, eles valem, lógico, pro competitivo, mas isso, pra quem for jogar casualmente, cara, nem se importa, porque... Né, isso aí a gente tá falando de, sei lá, tu vai na lojinha lá, que tem campanha de um local, e aí agora tu tem que ser organizado. Pra jogar com um amigo, vale qualquer coisa. Exato, você vai jogar com seus amigos, você pega aquele teu deck que é do T2, joga com carta do cara que tem já 20 anos, e você tem um aí jogo mais ali, era mais divertido. Eu acho que isso é uma das coisas mais maneiras, né? A ostentação do Eu Sou True de 1990. É, e aí o mais rico ganha. Vamos falar a verdade aqui. Magic é pay to win. É isso que eu queria falar. Esse é o próximo tópico. É in-game, é purchase infinito, assim. Isso que eu queria saber. Às vezes o cara que é classe média há mais tempo ganha também. Também. Vê se o cara que negociou melhor as cartas. Magic é um jogo de estratégia, um jogo de cartas que você tem que pensar, você tem que administrar bem os seus recursos e derrotar o seu inimigo, que também vai estar fazendo o mesmo. É, batendo a cabeça ali, pensando com estratégias, e isso torna o jogo muito interessante. Mas o fato de existirem cartas diferentes e colecionáveis, existirem cartas mais raras, que são mais boladas, significa que o cara que tiver mais grana e mais cartas sinistras e o melhor deck, e vai acabar ganhando no final das contas? Não necessariamente. Mas na maioria das vezes, sim, porque Magic tem, além do fator que eu falei, do papel, tesoura, pedra, tu pode ter um deck bolado com cartas sinistras, super fortes, mas é fraco quando a situação específica. Só que assim, cara da situação específica vai varrer o chão contigo. É isso, só que também, assim, o Magic tem uma outra coisa que a gente chama até, que é até um trunfo de quem consegue fazer isso, que é o fator surpresa, né? Tu tá indo num campeonato e as pessoas estão esperando que você vá jogar com cinco decks que estão bombando no momento. E você chega lá com uma estratégia que ninguém nunca viu e ninguém sabe nem o que fazer contra aquela estratégia. E às vezes são de cartas baratas, aí você vai e ganha o campeonato. Por então, exemplo, ano passado na Evolution, no Street Fighter, que o cara jogou na final jogando com Gen, que é um personagem móvel. E ganhou, tá ligado? Tipo isso. É, tem muito da adaptação do que o cara consegue fazer. Às vezes tu ganha as partidas sem te adaptar no teu jogo, entendeu? Isso. Mas isso que eu tô falando é bem raro. Geralmente é assim. A internet estragou muito desse mistério, cara. É. Porque, por exemplo, uma coisa que eu tava até comentei hoje na lista de e-mails, as formas de entretenimento que adoram o spoiler é novela brasileira e o Magic. Porque no momento que o set tá sendo revelado, eles não vêm tudo de uma vez só. A Wizard vai largando as cartas aos pouquinhos, sei lá, faz um post no blog com duas cartinhas, vai numa convenção, leva umas duas cartas, vaza um scan de uma carta que eles estavam projetando, algo assim. Então começam os spoilers dos sets. Entendi. Enquanto os spoilers estão saindo, sei lá, daqui a dois meses vai ter a expansão nova. Enquanto os spoilers estão saindo, as cartas já estão em fora, o pessoal já tá pensando, isso no Modern tá bom. Essa carta vai rodar bem no Modern, essa carta vai rodar bem só no Standard. Tá falando que o Hive Mind da internet cria estratégias mais rápidas. Por isso que nem acho que o Crusher tava falando, esse negócio da surpresa sumiu um pouco por causa disso, porque as estratégias vão sendo discutidas antes mesmo até do próprio set estar pronto. Assim, pode sempre existir um gênio que chega lá com um deck que ninguém mais tem e surpreende todo mundo, né? Não, mas isso em qualquer jogo competitivo que você vai jogar hoje, principalmente eletrônico, na internet, você vai antes falar, porra, deixa eu olhar na internet, porque vai ter um grupo de pessoas que vai ter desenvolvido uma técnica, uma forma melhor de eu jogar, vai ler e vai aperfeiçoar a sua forma. O mais legal disso é que algumas vezes as estratégias mais bacanas estão nas cartas mais babacas que tu nem imagina. Às vezes tu lê esse negócio assim, que porcaria, isso aqui nunca vai rodar direito. Uhum. E aí tu vê o cara tá fazendo rodar com a cartinha que combina não sei o que, dá a volta e fica foda, entendeu? E além disso, né, você falou, o Ninja Inimigo, você falou dessa parte do dinheiro, Magic é dinheiro hoje, né? Assim, ele funciona como uma bolsa de valores, como quando uma carta começa a jogar mais, ela sobe de preço e tal. E assim, decks competitivos hoje, falando a nível de standard, tá? Que se eu for entrar em nível de legacy, a gente tá falando assim de coisa pra mais. Caraca, tá muito adulto, a nível D. Começou a usar umas palavras muito difíceis aí. No standard, por exemplo, um deck competitivo mesmo é na média de 700 a 1.000 reais você vai gastar, entendeu? Nossa! Deck competitivo mesmo. É uma média, tô falando a média, mas é por aí. Beira isso ou às vezes ultrapassa, né? É porque esse efeito do Legacy, do Vale Tudo, gera algumas distorções. Por exemplo, a carta pode ser muito equilibrada dentro do bloquinho dela, mas no momento que tu toca isso no universo maior, ela vira um bicho absurdo. Então, uma famosa que é muito visada pelo pessoal que joga Modern, por exemplo, é o Tarmogoyf. Isso. É um bichinho super simplesinho quando ele saiu. O poder e ataque dele é asterisco ou asterisco mais um. Como que tu muda o asterisco? Pelo tipo de cartas que tu tem no cemitério. Então, no momento que tu tem um artefato no cemitério, ele vira 1/2. Uhum. Bacaninha, tipo, um bicho custa aqui, acho que é 2 mana ele, né? Isso, é uma verde, uma color e uma igualha. Beleza. Mas se tu dropar ele no endgame assim, quando não é nem isso, Ninja Inimigo. O problema é o filho da puta vai inflando sem tu fazer nada. E no momento assim, tu baixa ele com 2 mana. Tecnicamente, o cara já jogou uma cartinha ali no cemitério dele, tu jogou uma no teu, ele já tá 2/3. O cara já não mata, de repente, com um raio. Talvez o raio mate ele. Aí, no momento que tu já joga mais um pouquinho, ele fica maior, o único cara que destrói e mata ele, de repente, seria um deck preto com destruição de criatura direto. Isso não roda muito no Modern, entendeu? E aí, pra você ter uma ideia, Ninja Inimigo, essa carta aí que ele acabou de falar, eu vi esses dias até, tava vendo até os preços, ela tá R$300, né? Uma. Nossa. É, e engraçado que quando ela lançou, quando o pessoal ainda não tinha noção de como ela ia ser boa. 25 centavos. $1, cara. O pessoal comprava, porque ela é rara, né? Então era aquelas raras de $1 que não vale nada. E no MagicCards.info, o preço mediano dela, $190. É, por aí, cara. R$350. Fala que gasta-se muito dinheiro jogando Magic, mas, cara, eu sou o jogador mais casual. Cara, dá pra montar decks assim, cara, com R$50, às vezes até menos. Assim. Até menos. Assim, tudo isso que a gente tá falando do dinheiro, assim, é se você quiser jogar um nível um pouco mais competitivo. Se for fã com a galera, cara, com R$20, R$30, você monta um deck. Isso aí é pra qualquer hobby, né, cara? Se você quiser ser um cara que gosta de jogar videogame, você compra um videogame e pronto, você gastou ali. Se você quiser ser um idiota, você compra todos os videogames e não joga nenhum. Não, mas às vezes o cara quer entrar no Magic, ele não sabe como e tá pensando, puta, vou gastar um rio de dinheiro com isso, vou entrar lá, vou ser só sodomizado pelos outros jogadores que tem deck de R$1.500. Cara, não é bem assim. Você pode montar um deck casual, você vai ser o cara que muita carta, ele também vai ter decks mais fracos também, vai jogar contigo e tu vai se divertir de qualquer forma. Por exemplo, pra me divertir com meus amigos, eu, sei lá, gasto um pouquinho mais de dinheiro que os meus amigos, assim, da faculdade e da vida pessoal, assim, eu gasto mais dinheiro do que eles com Magic, então eu tenho uns deckzinhos mais simples, mais baratos pra jogar com eles. Tem mais dinheiro que eles, né? Fala logo. Não, o problema nem é questão do dinheiro, Pivota. É que lá, não, eu jogo com os meus colegas de trabalho. Uhum. E jogo Commander, que é um outro formato que eu falo depois. O que acontece é que a gente fica jogando, agora até não muito, mas ano passado, a gente jogava quase todos os dias, e a parada ficou competitiva. Uhum. E cada mês a gente comprava mais carta, e mais carta, e mais carta. Então a gente investiu muita grana nisso. Mas a moral é que, sei lá, se tu quer jogar competitivo, por exemplo, na lojinha de RPG da tua cidade, cara, tem até torneio de Pauper, por exemplo. Pauper é um formato que só vale carta comum. É, tem isso. E a carta comum, tu compra mais cara, talvez por R$2. Uhum. Exato. Foi inclusive um dos meus decks aqui que eu mais gosto é Pauper, cara. Um deck azulzinho que faz um estrago, ganha os decks comuns. Esse é o Phelps, cara. Igual o time de Pokémon dele, que só tinha Pokémon merda, tá ligado? Era todo mundo assim, não, meu deckzinho, meu Pokémonzinho aqui. Não, o meu deck agora do momento aqui é meu deck de rato, cara. Deck de rato, cara. É pra jogar Dishonored, né? Não, você vai botando os ratinhos e vai botando mais ratinho, vai mexendo, crescendo, e tem um rato que quanto mais rato tem, mais forte ele fica. Então, é bem divertido. O nome do deck, ratinhos de boa. Xaropinho. Isso é legal, cara. Tu monta os deckzinhos temáticos. Temático, isso eu acho muito legal, deck cara. Deck de goblin, deck de rato. Eu tenho... Elfo. O deck de elfo eu tenho um. Mas o meu deck, uhum. O meu deck favorito, assim, de jogar, casualmente, é um deck de tombar. É um deck preto-azul que ele faz tirar cartas do grimório do adversário direto do cemitério. Então ele é todo voltado, cartas pretas e azuis, todas voltadas pra isso. Esse termo tombar era padrão em português? Tinha isso? É que em inglês se chama mill, por causa da carta mill. Uhum. Aqui no Rio, pelo menos, o nego falava tombar também. Só pra explicar melhor esse negócio de tombar, até porque assim, uma outra forma de você ganhar o jogo do seu oponente é se quando o oponente for comprar a carta, né, que ele tem que comprar uma carta toda vez. Se ele for comprar a carta e não tiver mais carta no deck dele, ele perde o jogo. Entendeu? Acaba então, cara, assim, perdeu? O cara perdeu. Bateu. Não pode bater, né? Não, ele não pode fazer nada, né? É porque ele não tem mais carta pra comprar. Quando ele for tentar comprar uma próxima carta e não tiver carta pra ele comprar, ele automaticamente perdeu o jogo, né? Acabou. Gente. E o que eu acho divertido desse deckzinho é assim, que ele não é muito forte. Eu não tenho muita criatura pra segurar o jogo, mas eu tô, sei lá, tomba 10, tomba 4, tomba até tu virar 4 terrenos junto. Então vai ficando uma tensão se o cara consegue me matar até o deck dele acabar. Só as partidas divertidas por causa disso, porque algumas vezes eu jogo, agora tem uma que é o Mind Funeral, o funeral da mente, que é tomba cartas até tu tombar 4 terrenos. E é caos total, porque eu posso jogar, se ele tiver 4 terrenos enfileirados embaixo do outro, ele tomba só 4. Se os terrenos estão no fundo do deck, ou se ele já jogou muito terreno, ele vai tombar o deck inteiro e não vai mais ter terreno para tombar. Então. Outra coisa do For Fun aí, que é muito divertido, né, que a gente tá falando aqui de jogar um contra o outro, né, mas o Magic, você pode jogar com 4, 5, 6 pessoas. Eu já joguei com 6 pessoas, mesão, assim, é meio complicado, mas assim, eu já joguei bastante com 4 pessoas, e é bem legal, sabe, fica muito mais divertido, fica engraçado, porque às vezes você se alia com um cara do lado pra matar o outro cara, entendeu, todo mundo atacando nele. Dá pra fazer um oficialmente, assim, tem regra pra jogar 2x2? Tem algumas sugestões. Sugestões, mas as regras básicas são as mesmas, né? É. A regra é clara, o cara que é mais virgão vai ser o mais atacado. Exatamente. É justo. E dentro dessa do mesão que o Crusher falou, eu quero fazer um parêntese, do formato favorito, que eu mais tenho gastado dinheiro e mais jogado, que é o Commander. Não sei se mais alguém aí joga também. Eu conheço, até já joguei, mas eu não tenho deck pra jogar Commander. Cara, eu tenho jogado muito. É que basicamente assim, das regras de montar o seu baralho, tu tem que ter no mínimo de 60 cartas, pode ter mais do que tu quiser, e tua limitação é, só pode repetir as cartas que não são terreno, pode repetir 4 vezes. Então tu pode ter 4 Leões da Savana, 4 Anjos Serra, etc, dentro daquele teu deck. Só que isso acaba gerando uma certa... Qual é a diferença disso com os outros regras? Então, o Commander... Não, isso é o padrão, agora tem o Commander. Ah, tá, entendi. O Commander é que muda. É que o formato padrão, às vezes, gera uma certa repetição do jogo, porque, ok, são 60 cartas, mas tem 4 de cada uma ali. Volta e meia, as jogadas vão ser sempre as mesmas. Se tu jogar várias vezes a partida com os mesmos decks, as partidas tendem a ficar parecidas. E tem um limite máximo de cartas? Se quiser 200 cartas, eu posso ter. Não, o ideal 600. É no máximo 75, mas assim, o ideal é você jogar com 60, cara. Mas eles me proíbem? É proibido? Na verdade, o máximo de cartas pode ter num baralho, na verdade, é o máximo que você consegue embaralhar na mão. Se você precisar de ajuda pra embaralhar, aí não pode. Entendi. É basicamente isso. É porque você tem que imaginar o seguinte, tu tem uma carta super bolada no teu deck de 60 cartas, tu tem 4 delas. Tecnicamente, quanto mais cartas tu tem, tu não torna o teu deck melhor, porque tu tem que fechar aquela carta que tu precisa pra ganhar um jogo. É, porque Magic, ele tem muito de probabilidade, porque você tem 60 cartas, vai começar com 7 na mão, e o seu objetivo é que as cartas boas venham pra você. Na hora certa. Exato. Então é assim, você tem que ter uma certa quantidade de terrenos, uma certa quantidade de criaturas, assim, que depende da sua estratégia. E não vale a pena tu ter só a criatura boladona, por exemplo, porque elas custam mais mana. E nos primeiros turnos, tu tem uma mana, duas manas. Magic, assim como o poker, ele não é sorte, é probabilidade, né? Você vai jogar com aquilo, você vai botar as cartas que vão te dar mais chance de vencer com a primeira mão, com as cartas que você vai comprando, entendeu? Acho que o lado de sorte do Magic tá em você conseguir as cartas num pacotinho, mas hoje em dia nem é tanto assim, porque você pode chegar na internet e comprar a carta, né? Eu não compro pacote, ponto. É, entendi. Os pacotes que eu tive foram dos torneios que eu participei, daquele formato que eu falei, que eles me deram um X boosters, tu te vira a tarde inteira jogando com aquele que tirou em booster, e depois tu ganha em premiação. Mas eu tava falando da questão da probabilidade, aí entra o esquema da curva de mana. Por que tu tem que ter a cartinha bostinha de um mana no teu deck? porque tu tem que fazer alguma coisa no primeiro turno. Uhum. E é bom que no primeiro turno tu baixa lá um voar, no próximo turno o cara já vai tomar um ponto de dano e aí tu começa a crescer a tua mesa, entendeu? Mas e se tu, nas 7 primeiras cartas que tu tirar, só tiver carta que custa 10 de mana, 7 de mana, aí faz um mulligan. Aí você pode fazer um mulligan, que a gente chama, exato, né? Exato. Que é você descartar a sua mão, né? Embaralha tudo de novo, né? Embaralha e tal. E aí você compra 6 cartas, não 7, né? E aí você pode fazer isso quantas vezes você quiser. Até você ficar com uma carta só na mão, entendeu? O que não é muita vantagem, né? Então... Mas em campeonato você tem história de caras que fizeram isso até vir com 2 cartas na mão e ganharam a partida. É, 2, 3 cartas de já ganhar. Irado, isso deve ter sido tipo o Daigo Barry, né? É, e aí tu imagina então essa questão que a gente tá falando, a curva de mana. No primeiro turno, tu tem que ter na mão coisas pra fazer com o mana. Então uma bichinha de mana é bom tu tem ali. Segundo turno, ou tu faz 2 de mana ou uma de 2 manas, e assim por diante. Tu vai olhando a tua mão e crescendo a tua mesa conforme a partida vai avançando. Então aí que entra o fator probabilidade e sorte do Magic, que é equilibrar o número de terrenos do teu deck pra que tu venha a quantidade certa, entendeu? Tu não pode nem vir demais se tu tem um mana flood, que tu só vem terreno, terreno, terreno, terreno, e tu não faz porra nenhuma a partida inteira, porque tu tá com a mão cheia de terreno, só pode baixar um por rodada. Ou então tu tá com um bicho bolado lá que custa 5 manas e te faria ganhar o jogo, mas só vieram 4 terrenos a partida inteira. Entendi. E o que eu tava falando antes do formato do Commander, ok, o padrão 60 cartas pode repetir até 4. O Commander é um negócio que foi meio baseado em outros trading card games, que eram umas regras não oficiais que a comunidade tinha criado, e meio que a Wizards adotou. Assim, ok, a comunidade do Commander continua determinando o que tá valendo, quais são as cartas banidas, quais são as regras básicas, a gente vai adotar os caras e o que eles determinarem que vale pro Commander, a gente traz para regras oficiais. É tipo os Mogul do Pokémon, assim. É, eu acho que mais ou menos assim. Como é que funciona o Commander? Tu tem um deck de 100 cartas. Uma delas é o teu general. Em vez de estar no teu deck, ele fica na área do Commander, que é uma área separada do jogo que tu pode chamar o cara quando tu quiser. E o teu deck, ele tem 90... O resto vai ter 99 cartas que tem que ser da mesma identidade de cor do general. Que significa, tu não, se tu tem um general que é preto e vermelho, tu não pode ter cartas diferentes de preto e vermelho no deck. Uhum. E dessas 99 cartas, tu não pode repetir nenhuma. Pô, isso é maneiro e é caro, hein? Não é caro porque... Não é tão caro, não. Não é caro, cara. É barato, sabe por quê? Porque o formato é tão diferente do Magic tradicional que cartas que são uma bosta no Modern, por exemplo, são excepcionais pra Commander. Porque o que ele acaba gerando? Ele gera partidas mais demoradas, mesas maiores, as jogadas impressionantes, assim, de tu ter 18 manas na mesa, não sei quantos bichos, tu faz mana infinita e coloca parada, assim. E tu tem uma personalidade no deck, porque ela é determinada pelo teu general. Teu general é a única carta que com certeza vai estar no jogo o tempo inteiro, porque tu tem outras 99, sabe-se lá o que vai vir, entendeu? É um mapa com Magic, né? Tem um herói lá e um monte de creep nessa porra. Ah, é tipo isso aí. Essa parte que resumiu bem. O pior é que eu pensei no Hero de Warcraft mesmo. Mas é por aí. Aí, em vez de tu montar, por exemplo, num deck de 60 cartas, uma estratégia pra todas as cartas estarem conectadas e sinergéticas umas com as outras, no Commander tu não pode fazer isso porque são, porra, 99. Tu vai tentar fazer a sinergia delas com o Commander. Dois mil bolinhas. O pessoal começou tem um arco-íris. Agora desenha aquilo que vocês sabem. Da peca. Não, é que existe uma carta chamada Planeswalker. E, assim como a gente explicou no início, é um mago com poderes. A diferença é que, como todas as outras criaturas, você tem que usar mana. O problema é, ele tem algumas habilidades e ele só funciona se você colocar mana nele. Então, tipo, é como se você desse energia pra ele, assim. Ah, se você quer que ele ataque dessa forma, você precisa dar 2 manas. É mais ou menos isso. Pode falar. Ele tem o que a gente chama de contador, né? Ele entra com X contadores. Por exemplo, cada Planeswalker tem, por exemplo, Planeswalker que ele já vem com 4 marcadores, outros com 5 marcadores e tal. O que é um marcador, né? O marcador é assim, uma pedrinha. Imagina que assim, o Planeswalker é como se fosse um jogador a mais na mesa. Isso, ele é outro cara ali contigo. Lembra que a gente falou da parada que tu só pode bater no outro adversário? Sim. Tu pode bater no Planeswalker também. Planeswalker, tecnicamente, é como se ele fosse outro cara junto. Então esse marcador que a gente tá falando é a vida do Planeswalker, é como se fosse os pontos de vida dele. Então ele entra no campo, ele tem 5 pontos de vida, né? Como se fosse 5 marcadores, 5 pontos de vida. E aí ele tem, geralmente, né, 3 habilidades. Cada habilidade faz algum efeito e tal, um efeito mais poderoso, outro não faz quase nada e tal. E pra cada efeito, por exemplo, ele dá um marcador mais 1. Você usa esse efeito, ele ganha mais 1 e faz alguma coisa. Outros, ele perde 2 marcadores, mas faz um efeito X. E assim vai. A diferença é que o jogador, o oponente, ele pode bater, ele pode falar, minhas criaturas estão batendo no seu Planeswalker. Porque ele é como se fosse um jogador a mais na mesa. E é engraçado porque eu achava que o nome dos personagens jogadores eram Planeswalker, sei lá. Eles são. Ah, eles são. Então, eles é que você tá... Entendi! Não entende, mas é isso. Por que fizeram esse esquema do Planeswalker, na minha opinião? É que conforme iam passando os blocos e as séries, tu não tinha personagens icônicos pra promédio. Pra ligar tudo também, né? Pra ligar, pra ter os romances os mesmos personagens. Então, eu acho que ter as carinhas que seriam identificadas com cada cor, com cada bloco. Tem sim. No branco tem a Anjo Serra e o Espadas em Arados, cara. Sim, mas, Profeta Maomé, muito maneiro. Mas Anjo Serra faz era, tipo, talvez saia no M14 de vez em quando, nos blocos principais de vez em quando, mas não é garantido. Ainda tem, ainda tem. Ainda tem, eu sei. Tem, no M14 tem. Mas não é obrigatório, entendeu? Não é obrigatório. Mas pode mudar o desenho e não ser mais a mesma, entendeu? Esses caras, o Planeswalkers, do bloco, os 5 figurões sempre vão estar lá. São esses os carinhas que tu vê no Duels do PC, por exemplo. Uh-huh. Eles são como se fossem os mascotes também. As cartas dos Planeswalkers são a cara do Magic moderno, né? Que quem jogou antigamente não chegou a conhecer. Isso, não existia. Planeswalkers, exato. Na primeira vez que eu joguei contra alguém que tinha um Planeswalker, eu olhei e falei, cara, mas que merda é essa? Inclusive uma das cartas mais roubadas. O deck velho do vovô. No meu tempo não tinha isso, mano! É, uma das cartas mais roubadas que saíram aí. Sei lá, 8 anos. Não tinha essas porra. Tebs pega a carta que tá gastada com tempo, assim, que pegou chuva e o caramba, dropa na mesa e fala, isso aqui é mais velha que você, seu merda. Pá. Cara, tem várias cartas que parece que viraram um coador de café, tá ligado? É só a calcinha velha. Tá no shield porque senão morre. Por exemplo, tem a carta, o Jace the Mind Sculptor, que é um Planeswalker que ele chegou ele mudou o jogo completamente, né? Ele foi uma carta tão roubada, mas tão roubada que dizem que demitiram o cara que inventou isso, essa carta. Tem essa história aí. A história deles fazerem o Mind Sculptor foi o seguinte, é que os Planeswalkers são cartas que têm raridade acima da rara, elas são as cartas que são míticas, né? Legendárias! Lendárias! E as cartas míticas normalmente tem uma coisa, ela tem uma regra bastante distorcida do jogo, ela se destaca porque ela faz uma coisa que não espera. Aí o designer que fez a carta diz assim, esse cara tá mítico, mas não tá tão mítico assim, vamos dar uma incrementada. E foi aí que a merda começou. Aí ele deixou de ser mítico que virou supremo. Porque hoje o Wizards, ela tem até um processo bem, bem elaborado, assim, de balanceamento das cartas antes de lançar e tal, mas o que dizem é que houve um erro mesmo e a carta foi lançada desse jeito totalmente desbalanceado. Ela fudeu o jogo na época que foi lançado, entendeu? Foi banida, assim, com pouco tempo de jogo ela foi banida pra ninguém poder usar e, enfim, hoje ela é cara pra caralho, né? Porque... Exato. O cara... $93. Exato. Banida do Modern. Imagina o cara que quer ganhar, que ele quer competir no jogo, ele precisa, se ele quer ter uma chance, ele tem que ter 4 dessa carta e a carta custa mais $100, custa, sei lá, 93, tô vendo aqui agora. É, 93? Então, é, a cara... cotação custou, né? Baniram a carta, ela baixou. Mas tá 93 bastante. Porque ela foi banida, né? Imagina se ela fosse banida. Mas tá valendo, entendeu? Mas ela baixou bastante, assim. Ela já foi mais de R$500, R$600. Nossa! É que sempre o negócio é assim, o negócio que eu tava vendo um extra créditos fabuloso, falando sobre equilíbrio do jogo. E equilíbrio de jogo, eles citaram muita questão do Magic e do Dota. Péssimo esse tal de extra credits aí. Muito ruim. Não vale a pena ninguém ver. Okay. Mas assim, o que eles falaram, o negócio assim, tu imagina, por exemplo, o xadrez. O xadrez é um jogo perfeitamente equilibrado. As tuas peças têm os mesmos poderes das peças do adversário. Uhum. E ele tá aí há centenas de anos com caras muito fodas jogando. Então todas as jogadas conhecidas foram feitas. Dificilmente tu vai criar uma estratégia revolucionária nova em cima disso, por causa do tempo tempo que o xadrez tá por aí. Então, uma partida entre um xadrezista profissional e outro, basicamente, é a memorização de jogadas passadas, de jogos famosos, e tu aplicar aquilo na tua partida. O cara lembra de mais jogadas e consegue reagir antecipando o adversário melhor, ganha. Já no Magic, e no Dota e LoL, etc., eles se preocupam em não deixar o jogo equilibrado, mas deixar o jogo desequilibradamente interessante. Uhum. Porque se tu tem um custo de poder da carta, o custo-benefício dela, tu tem uma curva disso que determina. A carta tem tantas habilidades, vai custar tantos mana pra baixar, eles colocam algumas cartas que são pontos fora da curva. E é a partir disso que o cara consegue, que o jogador de Magic consegue pensar fora da caixinha e montar sua estratégia pra dar um diferencial. No momento que a estratégia daquele cara, o cara fez lá um Mind Sculptor, esse roubado, foda pra caralho, e o pessoal começou a usar, começaram a aparecer os caras pra fazer a contra-estratégia dele. Uhum. E no momento que a contra-estratégia dele entra no metajogo, e o metajogo de Magic é muito maior do que o metajogo de LoL e Dota jamais será, aí olha o recalque. Não, é verdade, não tem como. É até card game, né? Outra coisa. Pera, pra você vai falar, Debs, é verdade ou não é? Ah, cara, depende do que você vai dizer de ser maior ou não. Eu já, por exemplo, não é sei. São 17 mil cartas, velho. Eu sei. Mas que olha, Ogro Crusher, eu acho o método hoje em dia dos MOBAs, que é o modelo de negócio que tá bombando, que é o de lançar sempre heróis novos, dá uma versatilidade ao longo do tempo do jogo, da mesma forma que o Magic tem com o lançamento de novas cartas, de novos decks. É provável que o Magic tenha uma variabilidade maior mesmo, porque você tem uma possibilidade de combinação muito maior ali. É um absurdo mesmo. Muito mais gente discutindo isso, entendeu? Se você levar em conta, no caso, Legacy ou o Modern, que você tem uma quantidade muito maior de cartas, aí tudo bem, a gente pode até falar que as possibilidades são muito maiores. Agora, quando você tá falando agora do T2, né, que é o Standard, cara, assim, aí é limitado, aí é limitado pra caramba. Exato. Mas ele é o bloco, ele é projetado pra ser equilibrado dentro de si mesmo. Exato, aí você pega agora... Como isso afeta o resto do formato, aí é um outro assunto. Não, mas aí, por exemplo, não tem como dizer que um metagame é maior do que o outro, assim. Eu acho que eles são diferentes, porque no caso... Quantos fóruns diferentes de LoL? Para tudo. Porque a gente tá discutindo... É, Não tô entendendo. Do programa. Não tô entendendo. prossiga, por favor. O LoL é mais jogado do que Magic, aceita, foda-se. Pronto, foda-se. Vai, próximo. Agora. Senão vai ficar na internet. Vocês falaram do Planeswalkers e isso me lembrou do nome do jogo eletrônico de Magic, chamado Duel of the Planeswalkers. Planeswalkers, sei lá, como é que fala essa merda? É Duels of Planeswalkers. Planeswalkers, tá. Duelo então, dos Plane, foda-se, mais fácil. Então, eu tentei jogar um pouquinho do Duelo dos Plane, foda-se, que eu ganhei na época na PS Plus, aí teve uma época que lançou pra iPad e o inimigo tava jogando, dei uma olhada, achei bem interessante, mas eu não me aprofundei e não sei como é que funciona o esquema de cartas de troca de carta e venda, compra e como é que funciona no mundo eletrônico, mundo dos videojogos. Tem vários Planeswalkers, então você vai escolher um e cada um deles tem cores específicas. Então, se você for escolher o Garruk, você vai jogar com um deck verde. E aí tem as cartas específicas para aquele Planeswalker. Você só pode criar o seu deck, alterar cartas, essas coisas assim, conforme você vai jogando no modo história e vai liberando cartas, seja pro Planeswalker que você tava jogando ou para os outros. Ah, então você não compra carta no jogo. Não nesse jogo. Não. No último duel, só é um formatinho que, assim, pra eles monetizarem em microtransações a parada, quando tu compra o jogo, tu abre um slot de um deck desse formato que eu te falei. Entendi. Ele te dá 5 boosters e tu te vira com 5 boosters pra montar um deck. Aí com esse deck que tu montou na sorte, tu vai jogar contra outros jogadores online. E tu compra slots que dá pra pegar outros 5 boosters e montar outro deck. Mas tu não combina os slots entre si pra montar o teu deck próprio, entendeu? Ele é pra tu jogar em torneios mesmo selado, fechadinho naquilo ali. É o máximo que tu tem de customização e coleção isso. Das cartas. O objetivo da Wizards, quando lançou esse jogo aí, foi mais pra popularizar ainda mais o Magic num público que ele não conseguia atingir tanto, que é um público de videogame, entendeu? Que conhece Magic, mas nunca se aprofundou tanto. Então, eu acho que também pra apresentar o jogo pra um público novo. Que nem conhece, entendeu? Porque assim, como é que o jogo é? O jogo, ele todas as partes que a gente explicou aí de virar, castar o negócio, passar o turno e tal, ele faz muitas coisas automáticas no jogo. Então ele se torna fácil de você aprender como é que joga, pra depois você partir pro jogo real, entendeu? Então ele é muito bom. Os decks são razoavelmente equilibrados. Isso. Não é bizarro. Um deck é bizarramente mais roubado que o outro. Não, dá pra você jogar. Você só tem que entender a dinâmica pra usar um deck que é melhor que aquele, que tem mais chance de vencer do que o outro. Mas deixa eu ver uma coisa. Ele é muito bom. E ele é muito bom também, não só pra ensinar o Magic pra pessoas que não estão acostumadas ou querem aprender, como pra jogadores solitários, assim. Falar, eu passo duas semanas que eu tô numa abstinência de Magic porque eu não consigo marcar uma partida com nenhum dos meus amigos. Eu vou lá e jogo umas partidinhas de duels. Porque você trabalha na Petrobras e você tá na Petrobras. Porque, sei lá, a parada me custa R$5 do Steam, velho. R$5 é troco pra quem coleciona Magic. Tipo, lá, tu não tem deck com carta de R$5 competitivo hoje em dia, entendeu? R$5 pra fazer caridade, né? É, que é isso, velho? Aí, sei lá, eu tava jogando o último duels ali, que basicamente eu compro duels pra jogar duas ou três tardes e pra mim já tá pago, porque normalmente eu compro ele quando tá barato. Aí tinha um deckzinho, eu quero experimentar esse deckzinho aqui, que era um Reanimator preto-azul, mas vai me custar R$3 e só vou jogar uma tarde com ele, porque eu falei, R$3? Velho, eu comprei uma carta de $30 semana passada, que é porra de R$3 pra ter um baralho inteiro. Aí, obviamente, fui lá e comprei. Justo. Você é um homem adulto, cara. Você trabalha pra isso. Agora, pode falar. Eu tenho um ponto de vista um pouco interessante. Eu acho que até não é o... Hoje a gente tá fazendo um programa sobre o Magic. A gente pode até um dia vir falar dos outros trading card games. A gente pode falar do Pokémon Card Game, que é um jogo muito famoso, feito pela própria Wizards, que ficou bem populado. Blastoise! Tem o Yu-Gi-Oh! Que teve desenho, foi famoso e tal. Mas eu tenho uma dúvida em relação à ideia do jogo de carta eletrônico. Eu quero saber se a ideia da Wizards fazendo esse Duel of Planeswalkers é fazer um side game, uma coisa meio diferente pra eletrônicos, mas não tentando levar o Magic pro mundo eletrônico, ou ela tá tentando realmente levar pro mundo eletrônico? Tá então, adaptar. Assim, ó, o Duel of the Planeswalkers é pra PC, né, pra iPad, hoje tem pra iPad, Android, tem pra tudo quanto é porra aí. Porra toda. E é essa ideia que eles têm com esse jogo, né, mostrar o jogo pra pessoas que não conhecem e tal. Por um outro lado, ela tem o Magic Online, né, chama Magic the Gathering Online, entendeu? Que a gente chama de MOL, né, Magic Online. Esse Magic Online, ele é um aplicativo, você instala e tal, você cria uma conta, e lá você tem tudo do Magic real online, né, então você tem campeonatos, tudo patrocinado pelo Wizards, criado pelo Wizards e tal, campeonatos e tal, você compra as cartas, lá sim você pode criar o deck que você quiser, as expansões que saem na vida real, né, nas cartas mesmo, depois de duas semanas saem no jogo online também, entendeu? Então você compra elas no jogo também, compra pacotinho, etc. Exatamente, tudo igual, você compra pacotinho e tal, a diferença aqui é que assim, o preço das cartas, o preço que você compra por carta avulsa no jogo online, obviamente ela é um pouco mais barato do que real, só que o preço do... Um pouco, porque o preço do booster, né, que a gente chama de booster, que é o pacotinho, o preço dos decks e tal, é o mesmo preço de você comprar no real, né, que isso aí é estipulado até pela própria Wizards, né, então assim, é a mesma coisa, a ideia da Wizards foi o que? Ah, o cara não pode jogar todo final de semana, toda hora, um jogo competitivo, né, ele não dá pra ele, nem tem jogo competitivo todo dia, né, a loja que você vai não faz campeonato todo dia, então eles criaram o Magic Online pra quê? Ó, aqui tem campeonato de 3 em 3 horas, entendeu? Joga aí o quanto você quiser, e lógico, você joga com pessoas do mundo inteiro, então o nível de competitividade, né, o nível das pessoas é muito mais alto no Magic Online, né, que você vai jogar. Então hoje o Magic Online, ele é muito usado pros jogadores profissionais fazerem testes de decks e tal, e jogarem o dia inteiro, assim, pra quando chegar num grande campeonato, né, de porte mundial, não fazer feio, já conseguir lá e ganhar. O seu deck em papel, você consegue levar pro mall? Consegue, tranquilo. Tem as mesmas cartas, tem tudo igual, entendeu? Se eu tenho a carta física, eu consigo falar, agora eu tenho? Claro que não. Claro que não, claro que não, por quê, porra? Porque a Wizard quer dinheiro, cara. Porra! A Wizard quer dinheiro. Não é um Disney Infinity que tu escaneia o bonequinho e a carta tá lá. Podia ter uma autenticação eletrônica, tipo QR Code. Não, mas olha só, o que um amigo meu que ele, o tesão dele é jogar competitivo, assim. Uhum. Só que ele não coleciona necessariamente as cartas comprando os bolsos do pacotinho. Ele só se inscreve em campeonato. Porque daí no formato selado, ele acaba ganhando os boosters pra competir, pra jogar, e acaba ganhando os boosters de premiação. E no Magic Online ele faz a mesma coisa. coisa, sei lá, R$20, ele se inscreve no campeonato e ganha 6 boosters pra montar o deck. Olha que filha da puta. E esses boosters vão pra coleção dele depois. Então, basicamente, ele só gasta dinheiro entrando em campeonato. A coleção de carta deles aumenta da consequência. É justo. Eu, pra explicar assim, dar uma rapidinho assim como é que funciona o Magic Online, lá além de você comprar as cartas, pra você entrar nos campeonatos, você tem um, que fosse o dinheiro, né, dentro do Magic, que é os tickets, né, que a Wizards chama. Cada ticket é $1 que você compra direto com a Wizards, né, e tal. E assim, aí pra você entrar no campeonato X, você precisa de 6 tickets, né, que seriam $6. Aí você entra no campeonato e lá, se você ficar numa boa colocação, ela te premia em... Premia é foda, né? Premia em boosters, entendeu? Por exemplo, lá, você ficou em primeiro, você ganhou 6 boosters. Aí o que você pode fazer? Você pode pegar esses 6 boosters, abrir eles, né, no jogo online e tal, você vai ter algumas cartas que vão vir, ou você pode vender eles e trocar eles, né, como se fosse trocar por tickets, entendeu? Pra você entrar em mais campeonatos. E assim o mundo lá do Magic Online gira, né? A carta que tu abriu, tu também consegue trocar, né, Cruxa? No Magic Online eu posso trocar minha carta com outras pessoas. Pode, você abre uma sessão de trade e tal, e aí você pode trocar, é tudo como se tivesse na vida real, né? Eu comentei sobre esses outros jogos, inclusive nessa transição pro mundo eletrônico, porque um dos jogos mais populares de cartas online que tem hoje em dia foi o Hearthstone, que é um jogo não trading card game, mas ele é chamado de collectible card game, feito pela Blizzard pra tentar pegar esse mercado online de jogos de carta que a Wizards não tá aparecendo, que tava abocanhando muito bem. E eu queria perguntar pra você a opinião de vocês. Vocês acham que a Wizards tá forte no mundo eletrônico? Não. Na verdade, assim, ela abocanha... Na verdade, não abocanha. É de nicho ainda, entendeu? Até o Magic Online, ele é de nicho. Não, mas o Hearthstone tá fazendo um sucesso bolado. Pois é. Mas é local e é o cara que joga videogame, porra. O objetivo do Magic Online não é esse, né, cara? O objetivo do Magic Online é um nicho dentro da própria comunidade. Não vai ter um cara que só joga Magic Online. Talvez tenha o cara que só jogue o Duels, porque o Duels é a maneira mais barata que tu tem de jogar Magic. Então, na verdade, Odo, eu conheço algumas pessoas que vivem de Magic Online, né? Então, assim, o cara joga o dia inteiro, ele abre 3-4 instâncias do Magic Online, ele consegue jogar 4 jogos ao mesmo tempo, ele vai gerando tickets. Cara, é o que joga Poker Online. É o mesmo esquema. O cara paga aluguel, faz tudo e tal. Mas o cara é jogador de Magic também, físico. Ele pode agora ele pode estar se dedicando apenas ao Magic Online, mas ele ainda era da comunidade do Magic. O cara sempre joga, só que assim, pro cara compensa muito mais ele ficar jogando online do que ele gastar dinheiro pra jogando o físico, que ele tem que viajar e tudo mais, né? E no Magic Online tem evento sempre, tem eventos grandes com boas premiações e tudo online, né? Então o pessoal acaba... Tem bastante gente que prefere online, assim. A Wizards, ela apoia e tal, ela quer que as pessoas do online, que começou a surgir muitos jogadores profissionais do online, e ela quer levar essas pessoas pro real life, né, que eles chamam, pra jogar de verdade mesmo, né? Eu acho, assim, que o Magic, a graça do Magic tá em jogar com a galera, né? Tá em você estar lá com a pessoa, você tá vendo, você ter as cartas na mão. Eu sou de uma época mais romântica, em que ter as coisas na mão era mais maneiro. Por isso que eu ainda coleciono meus... Por isso que ainda toca punheta, né, cara? Era mais romântico. Safado, cara. Eu também, cara. Acho que, assim, é insubstituível aquele... A punheta, né, cara? Porra, nada... Não dá. Maldita internet. Aí, mas entra na mesma coisa de comprar jogo no Steam não é a mesma coisa que pegar a caixinha do seu jogo. E é outras viadagens que eu acho que alguns... Mas o Magic tem uma a mais, porque a interação social faz parte do jogo, sabe? Você conversar com o cara na tua frente... Essa é uma das minhas grandes críticas ao Hearthstone. Desculpa até te interromper, Felps, mas é que você me lembrou quando você falou nessa coisa social legal do Magic, é que o Hearthstone ele vai completamente no sentido oposto. A não ser que ele seja o seu amigo e você esteja mandando mensagem privada pra ele enquanto você tá jogando. Mas se você vai no random search lá, até com uma forma de evitar o bad manner que as pessoas têm na internet, eles fecharam isso e você só tem como mandar emotes pras pessoas. Eu acho isso uma coisa meio escrota. Tem uma tira lá do Max Rebo que é excelente, assim, que é o moleque falando pro outro, Falcão falando pro Dan, te ganhei no Hearthstone! Meu deck, você nunca vai chegar aos pés dele! Aí o maluco tira a tomada da tua parede, é nem você sem luz, seu merda. Então, assim, o que a Blizzard quiser, acabou o Hearthstone, acabou o teu deck. Tecnicamente no Magic também tem isso, porque o cara sempre pode virar a mesa. Uh-huh. Aí, é verdade. Linka aí o videozinho. Usou a técnica do War, né? Peraí. Tem torneio, tem coisa séria maluco virando mesa? Não, tem o videozinho do Francis, o personagemzinho aquele do Francis. Que faz assim. É, Francis virou a mesa de uma luta de Magic. Não, coisa do Magic. Só vinha terreno. E o cara. Another land! Esse cara merecia um Oscar, cara. É o melhor ator do mundo. Muito bom. Mas, tipo, esse jogador tava falando, o contato que tu tem com outro jogador, cara. Sempre que tu tem um lançamento de uma expansão nova aqui em Porto Alegre, rola pela loja Jambô um campeonato de pré-release que tu ganha os boosters daquela expansão e tu joga o campeonatinho ali. Cara, é uma parada muito legal porque tu vai, a cada expansão, tu vai encontrar de novo os mesmos caras que gostam de jogar Magic. O pessoal é muito cordial, é competitivo, mas existe uma camaradagem ali do tipo, ah, putz, fiz uma cagada aqui porque eu joguei errado. O cara tá ali, não, eu vi que tu viajou, volta atrás da jogada. É. Então, o pessoal se entende muito bem e tu tem um contato porque tu vai ver aqueles caras de novo e de novo e de novo conforme tu vai participando desses eventos. E é muito legal, cara. Tu conheci gente, eu tenho amigo que eu só conheço desses campeonatos, sabe? É muito maneiro isso. O negócio é tão cordial que o Ogro usou a palavra cordial. Sim. É. Mas o Ogro, ele fala muito que ele é um cara cortês jogando. Eu sou um gentleman. Você não é Batman, não? Não, é Mana Vai, sua vez. Isso, tem um vídeo do Ogro xingando o Diego de filha da puta, mas ele vai ser de cortês, apesar disso. Isso é uma parada que eu recomendo pra todo mundo, assim, quem tá começando e tal, vai com um amigo num pré-release que é bem divertido. Você paga, né, um dinheiro porque você vai comprar as cartas, mas você vai montar um deck que tem mais ou menos a mesma chance do que os outros. Você vai conhecer o novo set, né, que tá lançando, e ao mesmo tempo você vai se divertir, vai jogar, vai conhecer gente. É muito legal, cara. Pré-release é o evento, assim, que eu acho mais legal, assim, do Magic. Aquele esquema padrão, né, cara? Tá com vergonha de ir sozinho, chama um amigo pra ir com você. Tem um amigo meu que, em geral, ele joga os pré-releases de graça, porque o filho da puta tem uma sorte de tirar uma ou duas cartas que pagam o que dele, pagam, né? Porque, cara, quando tá saindo a expansão, ninguém tem ideia do quanto as cartas vão custar direito ainda. Uh-huh. Então a galera da pastinha, acho que no vocês jogam aí, vocês veem a galera da pastinha, que fica os caras pra cima e pra baixo. Sim. E a carta. A galera da pastinha, às vezes, paga. Sei lá se essa parada vai ser cara, mas parece bom. Te dou R$60. Aí o cara paga o pré-release com uma cartinha, entendeu? Caramba. É bacana isso. Fui no meu pré-release, eu tive um deck muito bom pro pré-release, mas nenhuma das cartas ficaram pra... Vingou, exatamente. Então eu tinha um deck, assim, que era muito bom, mas que depois as cartas não prestaram pra nada, né? Foi um azar meu, mas você realmente pode tirar uma carta que vale muito. Eternas promessas, mas não vingaram ao longo do campeonato. Mas é bem legal mesmo. Eu e o Mano, e mais um amigo nosso, que a gente costuma... O Glauco, que é um viado e rouba no Magic. Pois é, mas ele não tá aqui. Eu roubo mais. É. E a gente costuma sempre ir nos pré-releases aqui em São Paulo e tal, na Let's Collect, que é uma das principais lojas aqui de São Paulo. E a gente, a gente conheceu muita gente lá, cara. É bem legal mesmo, é um ambiente tranquilo e tal. É, porque assim, tem algumas pessoas que às vezes fica meio intimidada, né? Porque fala, é campeonato e tal. Mas esses campeonatos de pré-release é exatamente pra isso. É pra você jogar, se divertir lá, ver como é que é jogar um campeonato mesmo. Não é nada, nada muito oficial, não, assim, né? Não é nível mesmo. Profissional. Ah, é bem tranquilo. Até porque algumas vezes os caras fazem uns eventozinhos maneiros, diferenciados, assim. A última expansão que eu me diverti pra caralho jogando, eu adorei todas as cartas, foi a Return to Ravnica. Que é a Ravnica, no universo do Magic, é o plano das guildas. Então teve uma expansão há anos atrás que era a Ravnica, que te apresentava as 10 guildas, cada guilda é uma combinação de duas cores do Magic, e aí teve essa expansão do Retorno, que continua a história. Então tu revia cartas que tinham relançado versões novas dos heróis de antes, os novos heróis, etc. E aí tinha um campeonato das guildas no pré-release. Tu tinha um deck da tua guilda, tu escolhia um deck da guilda pra jogar, e quando tu tinha uma vitória, a tua guilda avançava no campeonato. No final, a guilda vencedora ganhava umas paradinhas lá. Foi bem bacana. Maneiro. Bacana. Senhores, virei o Exod aqui, 20 de dano em todo mundo, acabou. Eu falei que ia dar papo pra manga aí, hein? Não, mas o Exod matou todo mundo agora. E não bloqueia não, porque eu tô com um dragão branco de olhos azuis aqui, esperando. Como o racismo tá em alta, é dragão de olhos coloridos. Ah, é verdade, verdade. É verdade. Deus, tem que fazer efeito final. Eu gosto. É! Manavai! Vocês são os filhos da puta, porque agora eu tô com essas merdas de cartinha. Iluminaram o pensamento dela. Falar pra ela que sem mana eu não viro. Não. Já tá aí qual vai ser a musiquinha. Leão da Savana, do Gidão no inimigo. Não, a paródia vai ser It's a Kind of Magic. Ah, ok. Agora eu quero. Cara, pode ser Manavai também, a gente muda. Porra, ô Pivoto, pior que toda hora que vamos jogar Magic vem na minha cabeça. It's a kind of magic. Agora vai vir só Manavai, moleque. Manavai! Pô, eu vou ter que ir lá na casa da minha mãe pegar meus decks pra jogar contra o Ogro. E Punks. É isso aí. Vai, termina logo essa merda. É, eu tô esperando aqui. Esperando aí. Estavam falando, eu não consegui falar pra vocês que o celular da Ana tava tocando, eu tive que mutar e ia ver o que tá na hora de tomar o remédio do meu filho, mas vamos terminar aqui. Justo, vai lá. Toma aí o remédio do teu filho. Agora. Tu vai tomar o remédio do teu filho? Não. Você não vai ser assim com seu filho, cara. Não, meu filho vai tomar o remédio dele. Isso, porra, cara. Falar que o remédio, ele faz mó cara de cu quando toma um remédio. Então... Ok, agora acabou o programa aqui, um comentário importante, todos batam palmas pro Ogro, que é o novo pai de família. Agora, palmas. Go home and be a family man. É, ter um pequeno ogrinho ou uma pequena ogrinha, não se sabe. O neném vai nascer com um metro já. Só sabe que vai ser um só, né? Que é um... É um só. Independente de ser ogrinho ou ogrinha, vai jogar Magic com o papai. Gostaria de xingar todos vocês aqui pelo programa de hoje, pois eu estou com muita vontade de voltar a comprar essas cartinhas do demônio e começar a brincar com vocês de trading card game. Agora, se o nosso ouvinte é assim como eu e não faz ideia de como hoje ele pode começar a jogar de novo, onde comprar, o que fazer, como comprar, quais orientações que vocês podem dar pra eles e para mim? Encontre na sua loja, na sua cidade, ou sua loja favorita de RPG. Provavelmente ela vai ter trading card games também. Você pode, com certeza, lá encontrar nela no cantinho, assim, da loja, carinhas que estão jogando Magic, e se eles tiverem cara de simpático e não forem tão fedidos assim, e tu diz, eu quero aprender a jogar essa coisa, eles vão te ensinar. Tu pode comprar decks de iniciantes pra começar, e seja bem-vindo ao universo da cocaína dos nerds. Aí, se você não souber onde tem na sua cidade, tem um site lá da Wizards, que é o locator.wizards.com. Aí você coloca o sua cidade e tal, ele vai mostrar todas as lojas que tem oficialmente que vende Magic na cidade e tal. Muito bom. Chega no Face, procura a galera que joga, deve ter algum grupo aí de... Tem vários, cara. É, procura aí. Tem. Magic, traça o nome da sua cidade, tá ligado? Basicamente, se tu tá na frente de uma livraria e tem uns cabeludos com fichário embaixo do braço, aqui é uma loja de Magic. E uns gordos fedidos. Eles assim, não são crentes. Que é foda, cara. Agora, aqui no Rio de Janeiro tem a Point HQ. Que é a famosona. Exatamente, Ipanema. Que, ó, lá tem campeonato, tem... pré-release acontece lá. Acontece em outras lojas também, mas lá eu acho que é a mais importante. Lá e no centro do Rio tem uma loja também. Aqui... Era a Gibiteria que fechou e mudou, na verdade. É, tinha uma loja de RPG muito foda lá no centro, só que ela foi pra casa do caralho, velho. E pra quem é de São Paulo, ela tá abrindo de novo amanhã, cara. Amanhã? Vai abrir de novo amanhã. Só um detalhe aqui, ó, por exemplo, eu fiz o que eu me sugeri. Eu digitei Magic The Gathering Rio de Janeiro. Aí tem aqui um grupo fechado, aí tem aqui amigos e seus do grupo. Aí tem aqui o Phelps, o Fritz e mais dois. Aí... O Fritz tá lá só pra tentar vender as cartas de É, porque o Fritz não joga mais há 30 anos, Pokémon. É, não, Pokémon não, Magic. Mas aí agora ele tá nessa pilha de querer vender, tá ligado? Ele não vai descansar. Mas vai abrir de novo amanhã aqui no Rio de Janeiro. E lá em São Paulo, Nenê, o que você tá falando aí? Então, em São Paulo tem duas grandes lojas aqui, né? As principais. A Let's Collect. A Let's Collect e a Domain, né? São as duas principais lojas aqui de São Paulo. Na verdade, tem várias. Tem umas 5 em São Paulo, né? Tem bastante. E em breve eu já fui na Collect. A Collect é foda, cara. É lá onde a gente joga sempre, né? E em breve vai ter a loja do Nenê também. E vai ter minha loja, que eu vou abrir uma loja. É isso aí. E em Porto Alegre, a loja Jambô, a livraria Jambô, é que você compra livros de RPG e cards. É da editora Jambô, né? É a loja da editora Jambô. Sim. Antes de ter editora, eles tinham uma loja. Sim. E basicamente você consegue entrar lá pra encontrar essas pessoas que podem te ensinar a jogar Magic. E se alguém te oferecer, compra essa sua carta, não venda. Não venda, porque você está. Provavelmente vai ser levar um golpe, você vai ser roubado. Vão te comprar uma carta que vale R$300, vão te pagar 40. E tu achou que fez um bom negócio, você foi enganado. Mas a Jambô promove esses campeonatos que eu falei, os pré-releases e tudo mais. Tem alguns pro players que são bancados por eles também. E é isso, cara. Bem-vindo ao universo novo, que você pode se divertir. E eu convido todos vocês que são veteranos de Magic também. Experimentem o formato Commander. Tem decks prontos de Commander também nesse formato que eu falei, de prontinho pra só sair jogar. Ou tu pode montar o teu deck, ou tu pode incrementar o deck pronto. E é por aí que você fica viciado e gasta muito mais dinheiro do que eu consumo gastar com jogos, essa coisa. E mais uma última dica aí, né, pra finalizar. Dia 30 de maio, 30, 31 e 1 de junho, tem 30, o... 30. É, não, 30, 1, 2, né, não tem. Não tem 31, né? Tem? Tem, tem, tem. 32, é 30. Dia 31 de maio e 1º de junho tem o Grand Prix São Paulo, né? Que é o campeonato nacional que tem no Brasil, às vezes é em São Paulo, às vezes no Rio de Janeiro, essa vez é em São Paulo. A gente vai estar lá e, assim, você não paga nada pra entrar, né? Você pode ir lá, entrar e ver todo mundo jogando. Paga pra sair. Você paga pra sair também, não. Só paga pra jogar. Então, assim, se você quiser ir lá conhecer, assim, lógico, é um nível mais avançado, competitivo e tal, mas é legal pra conhecer, pra ver o ambiente bacana e tal, você conhecer a galera. Tem maluco tirando foto dos cofrinhos da galera jogando, porque esse foi um dos ensaios artísticos mais bacanas que eu vi, porque você via a expressão, a dor e a angústia dos olhos do gordinho. Ai, cara, aquilo é muito bom. Além disso, tem cosplay, tem o pessoal, tem artista das cartas que estão lá pra autografar e tal, é bem legal. Que, aliás, uma coisa que a gente não comentou muito, foi apenas brevemente, mas a arte é desenhada foda em todas as cartas de Magic são muito fodas. Vale a pena. Aliás, é um dos principais motivos pra selecionar as minhas manas. É um dos principais motivos que eu diria pra você colecionar essas cartas. Além do jogo, elas são bonitas de se colecionar, de se ter e se guardar. Então, fica a dica. Agora, Ogro, meu amigo, se as pessoas quiserem ouvir mais da sua voz sedosa, linda e maravilhosa sobre assuntos diversos, sobre jogos, versões, Magic, RPG e o caramba, onde eles podem te encontrar? Porto Alegre. Seja inimigo aqui em Porto Alegre. Não, não apenas podem ouvir essa minha voz suave e veludada, podem também olhar essa minha telha, essa minha barba suave e cheirosa em vídeo nas atrações do felixdown.com.br. Eu estou lá em gameplays e objections e qualquer outra coisa que o Diego mande a gente fazer. A gente aproveita que depois que seu neném nascer vai ser difícil. Sim, eu quero terminar aqui a história antes disso. É isso aí, Debs, você quer fazer algum jabá aí? Então, pra quem não sabe, eu tô dando mole, além do BFS, eu tô gravando Papo de Noob. Vergonha, cara. Não, não é vergonha. É, porque eu gravo com quem me chama. Você não me chama, eu não gravo. Chupa. Eu te chamo direto, né? Você tá sempre falando que não pode, não sei o quê. Mentira, que mentira, cara. Cala a boca, Débora. Débora, cala sua boca e termina essa porra desse jabá logo, vai. Acho que eu fico puto. Estamos começando mais uma lavanderia aqui no Vasco Soco, lavando a sua roupa suja no nosso programa. Fala dessa merda aí, dessa porra lá do Rodrigo. Fala dessa merda logo aí. Isso, o Papo de Noob é gravado por noobs e é bem noob mesmo. Por isso que eu ia falar. Mas se quiser ouvir, pode ouvir. E a Debs também participou do Game Track lá, pela representando a gente, e votem nela, porque ela tá concorrendo com um maluco aí, de uma porra no site que eu não sei qual é, que ela vai que se foda, e ela que tem que ganhar. Isso aí, aí é só assim, nas opções lá no server, você escolhe a primeira opção, aí no segundo tópico a segunda, Debs, no terceiro tópico a primeira, Debs, e aperta lá, enviar o server. É, aqui tem a fotinha da Sasha Grey. E você ganha um abraço. Isso foi o quê? Escolher música? Isso é tipo um Disco Ninja? Sim. Então tá bom. Competitivo. É, isso aí. E se as pessoas quiserem mandar seus e-mails, críticas, sugestões e porradarias para nós, a gente lê e Lápis, pra onde a gente vai mandar? Ah, não quero saber. Lápis nunca mais fala. Lápis nunca mais. Então, Christian, me ajuda aqui. Se as pessoas quiserem mandar seus e-mails, críticas, sugestões e porradarias para nós, para onde eles podem enviar seus e-mails? baixofreitosoco@baixofreitosoco.com. Não é isso? Não. Eu gosto de jogos @baixofreitosoco.com. Acesse o www.baixofreitosoco.com. facebook.com/baixofreitosoco, facebook.com/groups/baixofreitosoco, blackonix.com e baixocimachute.com. E é isso aí, mais alguma coisa? twitch.tv/baixofreitosoco, facebook.com/groups/baixofreitosoco. Já falei, presta atenção. twitter@baixofreitosoco. Não, para com isso, para com isso. Porra, 2006 passou, né? E mais alguém aí, mano? Phelps, dá o. Tem um gamer tag do Magic? Tem alguma coisa assim ou não? Ainda não. Não, mas vai ter. Eu vou postar lá no grupo depois mais umas cartinhas lá, temáticas do Magic. Fantástico, faça mais. Tem mais vindo aí. Tô enrolado com a faculdade, mas daqui a pouco tem mais. Excelente. Então é isso. Com isso, eu fico um abraço e até semana que vem. Um beijo. Abraço. Abraço. Mana vai. Mana bicho vai. Mana vai. Black Lotus. Aquele Black Lotus. Black Lotus. Black Onyx. Black Onyx. Lua vai ficar, mulher. Lua vai. Uma carmelada na minha cabeça. Manos Trash.